galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou Edu Sasser e chegou o seu momento de diversão, entretenimento e loucuras semanais, né? E junto comigo aqui, um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ele, Massanon. Gente, queria fazer uma intro legal, mas eu tô com um pedaço de carne dentro do dente, eu não consigo pensar numa coisa mais legal pra falar. Então é isso, oi. Que bacana. Problemas reais. Mulheres reais. Mulheres reais. Para de comprar carne de segunda, Zanon. Você é rico. Não comprei carne nenhuma, comprei a esfirra. A esfirra pode ser que foi mal feita. Adoro! Esfirra de quê? Tinha de carne de queijo e um kibe com catupiry. Olha que delícia. Mas foi da franquia? Não, é franquia do bairro aqui. Os produtores locais, né? Não é a franquia do gênio, então. Locais. Não, vou fazer franquia deles. Pensei que era a franquia do gênio, que tem também, né, a franquia de coxinhas ruins. Não é essa franquia. Eu amo que é a franquia de coxinhas ruins, né, com o nome de comida italiana, bom. A única franquia boa que eu gosto é da DC, que? Que? Com James Gunn, né? Salvando você. Como sempre, né? Vem aí. E Taylor Rocha? Aê, meu povo, estamos de volta, né? E hoje aqui a gente vai contar a história do cativeiro da CIA, né? Enfim, a cantora resolveu aí adaptar a sua história, né? Enfim, veio aí o crime story da vida real, né? Sim, exatamente. E por último, mas jamais menos importante, ele, o maior autor nacional. Eu sei que eu fui escalado para este programa como escritor, mas preciso revelar ao público que sou um comediante. Não acredito. Vou ali fazer meu show, já volto. Olha, Brito, sinceramente. Menine, vamos começar aqui o nosso programa, né, com o nosso bloquinho de notícias e amenidades. E assim como na semana passada, também tá meio escasso, né, de notícias e amenidades, porque segue-se a greve dos roteiristas, né? Exato, e aí entre as notícias de greve dos roteiristas, a gente tem aqui que o Joey McHale, né, confirmou que o filme de Community continua nos planos, mas que ele tá adiado por enquanto, né? Enquanto não tiver roteirista pra poder no set trabalhar essas coisas, né? O elenco vai estar super jovem, né? Quando for produzir esse filme. É como se eles já não fossem. Bem universitários mesmo. Anciões, né? Desde então, né, amigues? Só velhas. O que mais temos aqui, né, menino? Somebody Somewhere, renovada aí pra terceira temporada. Somebody Save Me. Pensei que você ia dizer Somebody Told Me. You Have a Boyfriend, né? Somebody Somewhere, né? Uma das séries que eu mais gosto de assistir atualmente, né? Essa série é uma graça. Menina, essa série é sobre o quê? Que eu não lembro. Menine, ela não tem... Não é uma série, assim, com grande tema, né? É uma série sobre relações, na verdade, né? Com foco na Sam. Grande tema. Sobre pessoas. É, com foco na Sam, que é essa mulher de um pouco mais de 40 anos, que volta pra cidadezinha onde ela morava depois que a irmã dela morreu de câncer, né? E ela é considerada pela família, obviamente, a pessoa que tá sempre errada, que não tem estabilidade, que ela nunca casou, nunca teve filhos e tal. E ela acaba voltando pra casa pra cuidar da mãe que, né, a mãe tá doente, o pai tem uma fazenda, e aí ela odeia o trabalho dela, então são coisas muito corriqueiras, assim, né, mas é uma série muito, muito, muito gostosa de assistir. Semana passada teve aí os dois episódios finais de temporada, e assim, foram maravilhosos, eu amei muito essa série, eu amo muito essa série, de verdade. E ela é uma série de 28 minutos, né, então tem muito valor, muito, muito, muito valor, tá? O que mais temos aqui? Menino, Kim Cattrall confirmada aí, né, na segunda temporada de And Just Like That. Tananana. Eu amo que o Léo tirou o microfone do mundo com tanta velocidade. Do cu, tirou. É, porque eu ia falar que ela foi confirmada no terreno na nova temporada. Eu amo. Ai, ai. Léo, a Chega foi lá pro canto do quarto, né? Chega foi pro canto. Com medo que Sarah Jessica ouça ele. Sim. Menino, eu ia falar que Kim Cattrall foi confirmada na cena final do cliffhanger da segunda temporada. Uhum. Exatamente. Sim. Mas... Você falou foi confirmada na segunda, parece que ela vai fazer tudo, né? Mas na verdade. Mas eu ia assim. Trazer a informação que, na verdade, é um prêmio, né? Que ela gravou em Nova York sozinha, sem a presença de Sarah Jessica, sem a presença de Michael Patrick, né? Eu adorei, foi tudo escondido. Chegou de helicóptero, não sei o que, aí soltaram a matéria. Pra falar. Super. Mas, menino, segredo. A Variety não soltou a matéria semana passada, dando o spoiler de um cameo do filme do Flash, que ninguém sabia, e o próprio diretor deu spoiler do filme? Então, né? Não existe mais spoiler. Sim, menino, eu fiz isso aí mesmo. Né? O próprio qual diretor. Cameo? Que o Nicolas Cage é o Superman no filme. Ah, que bosta. Nossa, aí o povo surta. Se não fosse coisa boa, né, Brasil? Que isso, gente? É o full circle pro Nick Cage. É, sim. Né? Se fosse o povo da Superliga de Justiça lá que passava no, na sessão da tarde do SBT lá. Pô, se fosse o Krypton, né, velho? E essa é a DC que vai dar certo, né? Sim. Ai, ai. Mas aí vai ser esse plot aí mesmo, né? Que ela vai fazer uma cameo na season finale, né? Que na finale da primeira temporada, ela mandou mensagem pra... A Carrie mandou mensagem pra ela, né? Querendo elas se acertarem e tal. E ela disse, vamos ver, vem aí. E aí na segunda temporada ela vai fazer o cameo aparecendo, falando no telefone com a Carrie. E aí vai abrir caminho pra terceira temporada pra ela voltar, gente. Eu, se Deus quiser, vai cancelar na terceira temporada. Que é isso, gente? Ela também tá torcendo por isso. Você já nem estressa. Personagens tão bons, né? Gente, inclusive, eu tenho certeza que esse final é lavagem de dinheiro pra dar dinheiro pra essas mulheres fazer a aposentadoria delas. Vale dizer, né, que o que ganhou hoje, né, a data de estreia da temporada, 22 de junho, né? Ah, pra o Dia do Orgulho, né? Que é a série mais diversa da TV atualmente. Ai, ai. Eu amo, gente. Porque, assim, pra quem não sabe, tem essa treta aí da Kim Cattrall com a Sarah Jessica, né? Elas se odeiam, allegedly. E aí, quando teve o revival, ela não foi convidada pra participar. Mas por que que elas se odeiam? Alguém sabe? Eu vou ler. Não sei, menino. Deve ser porque ela deve ter escolhido fazer série ruim na Fox, né? Ficou essa amizade chateada aí, né? Eu só lembro que Sarah Jessica foi desejar os pêsames pra ela, por causa da perda de alguém. E ela falou assim, não sou sua amiga, não gosto de você, não quero que você venha posar de boazinha comigo, sua piranha. Não sinto verdade em você, né? Aí. Ai, ai. Mas aí tem isso, né? E aí, a partir de 22 de junho a gente vai poder conferir, porque... A gente ainda não, né? Que você não vai. Ah, mas eu vou conferir através de vocês. O golpe aí. Ah, mas é isso, né, gente? Uma mão lava o outro e a duas lava a bunda, né, gente? Pelo amor de Deus, respeito. Eu vejo tantas coisas, né, diferentes pra entreter as pessoas. Diferente. Diferente é ótimo. Também saiu aí hoje o primeiro teaser, né, da nova série do Showtime, né? Fellow Travelers, né, com o Matt Bomer e Jonathan Bailey, que vai mostrar... Que achei um bom conteúdo, hein? Achei um conteúdo robusto, né? Uhum. Ele não viu o trailer ainda, você mandou, não vi. É só um teaserzinho, né, menininha? É só eles se olhando, eles na cama. Mas é que é a mesma história, o lance do povo lá, uns anos atrás, casado, ele pega, se pega, atrai a mulher, é isso? Né? Vai ser o Brokeback Mountain do escritório, né? Mas, gente... E vai se passar ao longo de quatro décadas, né, velho? Sério, vai se passar ao longo de quatro décadas. E aí depois vai ter o filme da Moldova respondendo também? Ah, provavelmente. 40 anos pra chupar uma rola. Isso que a gente chama de gozada demorada, né? Que loucura. Que mais temos aqui, né, menino? Menino! Shonda Rhimes é a showrunner mais rica do mundo, segundo a Forbes. Eita, mais que Tia Ryan. Exato, mais que Tia Ryan. Eu não sei, porque a Forbes liberou uma lista de mulheres mais ricas da América, né? Uhum. As 15 mulheres mais ricas da América. E a Shonda Rhimes é a 15ª mulher mais rica da América, né? Só que ela é a única showrunner da lista, então, obviamente, a mais rica, mais. Acima de Shonda, a gente tem a Beyoncé, a Rihanna, a Taylor Swift e, em primeiro lugar, a gente tem a Oprah, né? Com 2,5 bilhões de dólares de fundo, né? O grande ícone, sim, Oprah Winfrey. Eu nem sei contar tanto assim dinheiro. Ei. Mas tá aí, né? A grande mais. Olha aí que loucura. Sim. Menino, a Disney, né, fez uma parceria com a Globoplay, né, para a produção de 4 longas originais que vão pro cinema e depois vão ficar ao mesmo tempo nos 2 streamings, né, na Disney Gente. Plus e na Globoplay, exatamente. Fizeram essa parceria aí. Fizeram. Só assim pra Disney ter algo pegando dos outros. Ah, é, né? Porque do dela ela tá tirando. É porque a Globo coloca na nuvem, né? Então não ocupa espaço. Sim. Eu vi o pessoal comentando dessa notícia de que as meninas do... A Sueli e a outra que faziam aquele... Tapas e beijos? Tapas e beijos, exato. Iam ser consideradas princesas Disney agora. Ai, gente, seria tudo pra mim. Eu vi imagem daquele... Lembra que teve um filme que a Xuxa era princesa, Angélica? Aí tinha essa mãe das Schmutz, lá, sei lá o nome dela. Todas elas de princesas. Das fadas. É, fadas? Que elas iam ser... Caça-talentos. É. Caça-talentos. Garoto. Ai, ai, eu amo. A Xuxa é princesa desde os Trapalhões, né? Essa que agora ela é rainha, né? Queen. Inclusive, Queen of the Universe. Inclusive rolou aí, né, hoje, o encontro da Xuxa com as Rain, né? Que estão no Brasil aí pro Mita, né? E elas realmente mitaram muito nesse primeiro final de semana de Mita aí, né? Que elas receberam, fizeram um show super animado, muito rainhas do carisma, assim, muito carismáticas. E aí, elas já tinham feito um vídeo... dançando Hilariê, né? E aí, no show, ela cantou Hilariê, né? A Estee Rhyme cantou Hilariê. O público cantou junto com ela também. O público mandou ela pra lá pra beber, gente. Maravilhosa, icônica demais. E aí, hoje, no dia dessa gravação, rolou o um encontrinho, né? Das irmãs Rhyme com a Xuxa e Doralice, obviamente, sua cachorrinha. A Doralice tá sempre ali presente. Nossa, gente, coitada de Doralice. Não, Doralice não aguenta, gente, mais, Brasil. Você vê a cara dela de mentira daqui. Exatamente. Não suporto. Ai, ai. Aí sofreu ela diz... mais que Xuxo, né? Sofreu mais que Xuxo. Eu tô com fome. Você fica me levando pra gravar programa de drag. E aí, menino, né, rolou o Mita essa semana. Inclusive, também teve show de Sabrina Carpenter também, que foi absolutamente tudo. Que mulher, que carisma, que perfeição, que voz, tudo, que presença, né? Eu já era apaixonado pela Sabrina Carpenter, agora eu tô mais ainda, né? O soco na Olivia Rodrigo. Nossa, ela pisa muito na Olivia Rogéria. O Mita é o que tá sendo em Angabaú, que o povo postou umas fotos que parecem um beco? Isso. Isso. Vai ser, na verdade, né? Vai ser. É porque eles são em dois, ele é dois finais de semana, né? No primeiro final de semana aqui no Rio. Aí no próximo final de semana em São Paulo, com as mesmas atrações e os mesmos horários de shows, né? E aquele lugar ali cabe mais de 20 pessoas ou não? Allegedly, cabe para as pessoas poderem ser assaltadas. E ainda tem pista premium, tá, amor? Olha. Naquele buraco ali. Você ser assaltado por assaltantes de luxo. Eu vi uma pessoa comentou assim: ai, gente, essa foto postada é muito feia, mas na luz do sol, não sei o quê. É super lindo o lugar. E botou a foto na mesma posta, só que com o céu azul no fundo. Uns bancos de praça, assim, uma tripa de lugar. Falaram que é pertíssimo da Cracolândia, então deve ser um lugar ótimo pra frequentar. Deve ser super agradável. Deve ser bem gostoso. E aí, Sabrina Carpenter fez show, né, menino? Ela perguntou, que ela falou que ela tinha estudado pra falar como se falava a minha home record, né? Da musiquinha dela lá. E aí ela falou assim: eu sou uma puta, gente, maravilhosa. Foi muito neném. Ah, eu amo Sabrina. Não, ela foi muito neném, gente. Até fizeram um tweet pra ela, falou assim: ela só tinha um top, uma saia de piriguete, né? É isso, gente. Eu amei demais. Além disso, a gente também tem a Lana Del Rey também, né? Que foi esse momento mágico. A Lana não pôde terminar o show, né, aqui no Rio, porque foi o evento foi num local que é residencial, né? Então. Que o baterista soltando. Não podiam passar de 10 da noite, né, com o som, então pediram que ela cantasse duas músicas no show. Teve Florence and the Machine, né, que eu acho chatíssimo, bom na cara de todo mundo. Garoto. Mulher, eu tava vendo o show e eu achei uma das coisas mais entediantes que eu já tive na minha vida. Você vai ser muito criticado. Eu vou ser muito criticado no site Face, com certeza. Sim. Exatamente. Mas é isso, né, gente? Eu já sou do contra, né? Já não gosto de Emicida. Agora não gosto de Florence, acabou minha vida, né? É isso. Os Emiciders estão como agora, né? Chorando no clube, junto com Camila Cabello. E aí, o Leozio falou do roubo, né? O baterista de Lana Del Rey foi roubado, né? Teve seu telefone roubado aqui, furtado no Rio de Janeiro. E aí, esse homem fez uma publicação no Instagram, boladíssimo, xingando os brasileiros tudo, falando... Botou Brasil, crime ocorre, nada acontece, feijoada, portos e mundos. Odeio esse país, não vejo a hora de voltar pra casa. Aí ele esse deve homem deu mole no Rio de Janeiro. Olha. Aí ele tomou um come, né? Provavelmente pediu desculpa. Não, gente, tava muito abalado, né? Não é bem assim e tal. Amo o Brasil. Ah, foi o ladrão que postou do meu celular roubado. Hackearam minha conta. É, a postagem dele só faltou no final. Agora faz o L, né? E aí, menino, hoje saiu a matéria, né, de que ele vai ser processado por xenofobia. Maravilha. Contra os brasileiros. Ai, eu falei assim, meu Deus, que maravilhoso. Ai, ai, gente. E também teve um plot aí, não sei se vocês viram no Twitter, né, que rolou, que a Lana Del Rey ficou super assustada com um maluco que fica tirando foto com os famosos tudo, né, ele começou a perseguir ela agora nessa passada aqui dela no Brasil, né, e ela ficou super assustada, até parou de ficar falando com os fãs na frente do hotel, uma parada bizarra, assim, achei pesado. É, uma loucura. Menino, The Last of Us confirmado aí que a nova temporada apenas em 2025, né? Assim como o grande hit também que tava todo mundo pedindo, Euphoria, né? Também confirmado aí apenas para 2025. Uma série boa. Melhor música do Eurovision, né? Euphoria. Pensei que era do não sei o que, John Elway. Tchá. Não, Who the Hell is Edgar? Isso, achei que era essa. Possuído pelo escritor. Não, Euphoria é a vencedora da mesma vencedora desse ano, só que de 2012. Ah, entendi. Da Lauryn. É maravilhosa essa música, gente, ouço. Lauryn Already? Lauryn, Euphoria. Ah, que era do Never Enough. Euphoria do BTS. Menino, depois de 3 anos de desenvolvimento aí, a Netflix decidiu cancelar a produção de A Seleção. Não acredito. Gente, mas em tanto tempo que eles têm os direitos, fizeram tanta coisa com a produção, né, que foi nada. Exato, fizeram 75 outros filmes e nada de A Seleção. Gente, agora você vê, A Seleção foi um piloto com a mulher de Jane the Virgin pro início da CW. A CW tá acabando e essa porra não saiu. Ai, ai. E o Brinho tá vindo aí com a mesma história, né? Uhum. Se Deus quiser. Ai, ai. Mas acho que a Evelyn já tá super avançada, né, a produção. Não tem nem atriz. Que isso, gente? Tava dizendo que era o Selena Gomez ou a velha de onde era Time. Viado, Selena Gomez não vai fazer esse filme nem a pau juvenal. Espero que não faça, né? Que isso, gente? Emmy nominee Selena Gomez. Ainda foi Camila Cabello, que já fez com cedo. Ih, é verdade. Marcos, Camila Cabello tá aí no rolê, né? No, outra coisa. Tá com o chão, né, de volta. Exato, gente. Eu tenho que dizer que eu sou uma pessoa que torce pelo amor, né? Então eu tô bem feliz com a volta dos nenéns, né? Eles voltaram mesmo? Voltaram. Mas sim, gente. Poxa, mas essa bicha não... Essa química explosiva entre eles, né? Voltaram. Eles estão juntos, gente. Muito nenéns. Eu amo demais, né? Mas quem não voltou, né, menino? Menino, não vai ser a seleção que não vai voltar mesmo, que não vai ter. Não vai estar tendo. Menino, o Ryan Gosling tava aí no Twitter, né, menino? Rebatendo as críticas à idade dele no filme da Barbie, né? Bichinho. Minha Facebook. Quem diria que o mais padrão do mundo ia receber uma crítica um dia, né? Uhum. E ele ainda falou que quando ele fez o The Notebook, né, o diretor falou pra ele que ele não tinha energia masculina suficiente pra fazer o filme. Eita, gente. Sofrendo mais que a Ju, viado. Tá, o próprio Harry Styles, né, pessoas como eu não costumam chegar até aqui. Ah, eita, como sofre, né, gente. Mas o bichinho tá tão bom no trailer, gente, eu até ele tá ótimo. Ele tá ótimo. Se divertindo mais que Jason Momoa em Fast Furious. Ele ganhou até um carisma. Eu detestava esse homem, agora eu tô gostando dele. Ganhou um carisma. Se é que era possível, né, cara, se divertir mais que o Momoa em Fast 10, né, gente. Pois é. Falando em Fast 10, né, anunciaram aí um spin-off, né, do Hobbs, né, o personagem do... Shaw e Hobbs. Não, vai ser um spin-off só com o Hobbs, né, que é o personagem do... Jesus. Do Dwayne Johnson, né, do Dwayne Johnson. Vai ter aí, e ele vai ser o elo de ligação entre Velozes 10 e Velozes 11, né. E ele fez as pazes com... Fez as pazes, com até Vin? Porque... É, porque não mudou a hierarquia do poder na DC, né, menino? Então. Ah, ele teve que ir atrás de novos caminhos, velho. Exato, a hierarquia do poder na DC não mudou, aí ele teve que, né, falar We are family. Mas ele falou, né, no... Ele falou no Twitter que, tipo, as diferenças que rolaram entre ele e o Vince estão deixadas pra trás, que ele tá muito feliz de estar de volta. De ganhar e aí... dinheiro. Exato, e é isso aí, vamos fazendo. Ficou muito feliz. Menino que também ganhou o trailer aí essa semana foi a sexta temporada, né, de Black Mirror, né, ganhou o trailer, e data de estreia, né, que já é daqui a 2 semanas, já é 15 de junho, a gente vai ter a estreia da sexta temporada de Black Mirror, que vai ter 5 episódios, né. E o trailer tá, assim, excelente de ruim, né. Exatamente. Uma cara de série genérica antiga, assim. Entre os episódios a gente vai ter a Joan é péssima, né, com a Salma Hayek, com Michael Cera. E a Anne Murphy é Joan is awful. Gente. Com a Salma Hayek, com Michael Cera e com a Anne Murphy, que o Leoz gosta. Amo. Alexis. A gente vai ter Locke Henry, que não tem com ninguém famoso. A gente vai ter Beyond the Sea, com o Josh Harnett, Kate Mara e Rory Culkin também. Promete, hein? A gente vai ter Maisie Day com as Azzy Beats e vamos ter Demônio 79. Gente. Sugestivo esse nome do Demônio 79. Com Lúcifer, né? Com Lúcifer, sem Lúcifer, na verdade, é só o Demônio mesmo. Quem também ganhou data de estreia e o primeiro teaser foi a nova minissérie da Apple TV Plus com Brie Larson, né? Que vai se chamar Lições de Química. Adoro! Eita! Grande atriz de Fast 10 também, né? Grande atriz Fast 10 que tem um papel relevantíssimo. Porra. Não é, menino? Mas é engraçado que o Henrique falou assim, quando ele viu o Brie em Fast 10, ele falou, gente, mais carisma em uma cena do que em Capitão Marvel inteiro. Não é, menino. Mas ainda assim, eu acho ela super sem carisma, gente. Ai, gente, para. Eu amo o garoto. Eu acho ela bem sem carisma. Bem ela, sem carisma. Ela só tem um carisma pra dentro, assim, não é uma coisa. Entendi. Que ela, né? Não é expansiva, exato. Né? Isso. E olha que a gente tem a Michelle Rodrigues no filme A Jordana Brewster, né, viado? E ela consegue ser mais sem carisma. Nossa, Jordana Brewster, gente. Jordana Brewster também tem o carisma de um bicho. Sim, galgador, bicho. Viado tem Gal Gadot, né? Que loucura. Mas Gal Gadot tem carisma. Parece uma cena e carisma demais. Apesar de estar morta desde o sexto filme. Boom, na cara de todo mundo. Acabamos dando vários spoilers de Velozes, né, gente? Você que respeita Cleópatra. Né, menino? Branca, né? Que loucura. É que assim, né? Competindo com Ludmilla, grande atriz do filme, é difícil mesmo as outras se destacarem. É? Porra, Ludmilla. Ludmilla falando, cheguei. Hello, baby. Welcome to Rio. Toda descolada do chroma key. Podre demais, meu Deus. Falando aqui de Lições de Química, né? É uma série ambientada no início dos anos 50 e vai acompanhar Elizabeth Zott, uma jovem que sempre quis na carreira na ciência, mas que tem seu sonho interrompido ao ficar grávida. Sem ter a quem recorrer, ela aceita um emprego como apresentadora de um programa culinário. No entanto, ela acaba ensinando muito mais do que receitas para uma legião de donas de casa subestimadas. Isso é doces magnados. Eu amo que ela queria ser Walter White e termina como Ana Maria Braga. Eu amo. Tá com teu louro? Ah, tem. É o mínimo que eu espero, né, gente? Acho que agora todo mundo já gostou do lourinho. Agora que todo mundo ganhou, pegou amor pelo lourinho. Menino, notícias da polícia aí, né, menino? Porque Armie Hammer teve suas acusações de abuso sexual arquivadas. Né? Brancos bilionários, né? Após uma extensa investigação, o Departamento de Polícia de Los Angeles decidiu não apresentar acusações de abuso sexual contra o ator Armie Hammer. Em comunicado, a polícia afirmou que não conseguiu comprovar as alegações de estupros para além de uma dúvida razoável, em parte devido à complexidade do relacionamento entre Armie Hammer e sua acusadora. Ele comeu as provas junto com umas carnes. Eu vi aquele documentário do Discovery, né, da família do Armie Hammer, né, é bem chato. E assim, ele, sem querer tirar nenhuma problemática do Armie Hammer, mas ele vem de uma família com histórico muito problemático. Os homens da família dele eram altamente bizarros, assim, o pai, o avô, era uma bizarrice. Eram canibais também? Eles eram canibais, eles batiam nas mulheres, estupravam, era uma parada bem barra pesada, assim. E eles estimulavam esse tipo de coisa, sabe? Era bem barra pesada, bem barra. E é claro que isso, esse tipo de abuso influencia, até porque, pelo documentário, diz que o Armin era, tipo, o neto favorito do avô. Então, o avô estimulava todo tipo de parada tensa, né? Menino, agora falando aqui de outras polêmicas, né? Lost, né? O livro que revela aí o ambiente tóxico e racista no set. Fiquei com a cara no chão. Ó, o livro Burn It Down, Power, Complicity and Call for Change in Hollywood, vai ser lançado em breve, né, escrito aí pela Maureen Ryan, descreveu o ambiente nos bastidores de Lost como dramático e tóxico, tal quanto a própria série, tá? A Vanity Fair publicou um trecho exclusivo do livro, destacando alguns comportamentos tóxicos e racistas no set de filmagem. E ainda na mesma tarde, os roteiristas da série, Damon Lindelof e Carlton Kurz, rebateram as alegações. No livro, Howard Perninot, né, o... Como é que era o nome? Não, Michael, né? Michael. O pai do Walt! Walt! Fala abertamente sobre ter sido negligenciado nas tramas, enquanto seus colegas de elenco brancos, Josh Holloway, Matthew Fox e Evangeline Antivax Lily, recebiam histórias fortes. Ele afirma, ficou evidente que eu era o cara negro. Daniel Day-Kim era o cara asiático. E então tínhamos Jack, Kate e Sawyer. Um roteirista anônimo corroborou o relato de Perrineau, afirmando que a equipe era repetidamente informada que Sawyer, Jack, Kate e Locke, os personagens brancos, eram os principais e que ninguém se importava com os outros personagens. Quando Perrineau expressou suas preocupações sobre seu personagem a um produtor, dizendo, eu não preciso ser o principal, mas preciso ter mais episódios, gostaria de estar envolvido. O executivo supostamente lhe disse que é assim que o público acompanha as histórias, e chamou Sawyer, Jack e Kate de personagens relacionáveis. Mônica Ossobrin, roteirista que atuou na terceira temporada, que também é a pior da série, junto com a quarta, descreveu a sala de roteiristas como um ambiente de trabalho extremamente hostil e marcado por uma crueldade implacável. No trecho divulgado à imprensa, ela relatou que o único roteirista asiático-americano era referido como coreano, em vez de pelo seu nome. E outro roteirista havia feito comentários racistas, chamando uma criança asiática de olhos puxados. Em outra ocasião, Lindelof teria supostamente demitido Harold Perrineau após ser acusado de racismo, afirmando, ele me chamou disso, então o demiti. A roteirista testemunhou risos quando Lindelof fez esse comentário, destacando que uma série de comentários ofensivos e racistas foi feita, provocando risadas. A situação em questão foi descrita como extremamente perturbadora. Sobre os textos mencionados, Lindelof respondeu à acusação afirmando que não se recorda do comentário específico feito pelo ator. O que posso dizer? Parte meu coração saber que essa tenha sido a experiência de Howard. E eu apenas admito que os eventos que você está descrevendo ocorreram há 17 anos. Lindelof não se recorda de nada, que é impressionante. Tudo que a mulher fala, ele fala assim, não me lembro. Oh, não foi me trazida a atenção. Ah, sinto muito que a pessoa se sentiu assim. Tipo, tudo é desculpa quem ofendi. É que, né, se alguém se sentiu ofendido, me desculpa. Né? Sinto muito que a pessoa tenha se sentido assim. Ai, ai. Quem me conhece sabe que não foi. Quem me conhece sabe, né? Ai, ai. Olha, gente, sinceramente. Eu li uma matéria que era um textão, assim, em inglês, né? Tipo, enquanto tinha uma hora que eu falava assim, agora acabou. E aí vinha mais um bando de coisas, assim, esse plot do Harold foi muito tenso. Uhum. Porque ele conta, tipo, de episódios, logo que o Walt foi levado, né, no fim da primeira temporada, uhum, ele fala que, tipo assim, eles colocaram um monte de episódios, tipo, ele tinha que gravar um episódio do Sawyer, que o personagem dele ficava fazendo perguntas sobre o passado do Sawyer, tipo, e esquecia do filho dele. Gente. E aí ele falou assim, olha, eu entendo que esse não é o episódio do meu personagem, mas eu acho que ele deveria estar um pouco mais preocupado com essa questão. E aí ele bateu assim, a ideia de um pai negro que abandona o filho depois de uma situação dessa é muito perturbadora pra mim. Então, assim, precisa ficar claro que ele tá... E aí ele diz que logo na sequência eles, tipo, reescreveram um episódio lá pra fazer um episódio, tipo, de flashback dele, e que era um episódio bizarro, assim, que ele fez na força do ódio, e aí eles falaram assim, você tem 3 dias pra um negócio que geralmente a preparação era 2 semanas, sabe? Pra meio que ferrar ele, dizer que ele não deu conta. Uhum. E aí ele falou que ele mega se esforçou pra fazer e tal, e aí no fim da segunda temporada eles falaram assim, Você disse que não tem boas histórias, né? Que a gente tá priorizando só o pessoal ali, só a Kate, Loki e Jack. Então realmente não tem história aqui pra você, não. A gente vai... Então fica com Deus. Sim. Aí eles falam que quando entrou o Mr. Echo, né? Na segunda temporada, que eles começaram a ter muito problema também, e aí eles ficavam falando nos bastidores, tipo, imaginando maneiras de matar o personagem, dizendo assim, ah, vamos botar aqui, corta o pinto dele, joga na vala e não sei o quê. Meu Deus! Era bizarro. E aí as roteiristas foram entrando depois pra... Que, tipo, que eram pessoas, né, Fox, né, People of Color, diz que era ouvindo piada o tempo inteiro, e aí teve umas roteiristas que fizeram aquele episódio do Richard Alpert, Ad Eterno, sei lá. Sim. E aí falaram que o episódio foi muito bem recebido, e foi, tipo, um dos poucos episódios que não tinha marca nem do Lindelof, nem do Carlton Fuller. E que aí eles ficaram putos, assim, pelo episódio estar se destacando, e falaram assim, ah, vocês têm que agradecer a gente por ter deixado vocês colocarem o nome de vocês. Vocês têm que dar presentes, né, sabe? Tipo, umas ideias muito malucas deles. E aí no final era isso, os dois dizendo assim, ai, não lembro, menina, por que será que as pessoas sentiram assim, ai, que peninha? Foi, tô até vendo aqui o Carlton Cruz falando que é profundamente perturbador saber que houveram pessoas com experiências tão ruins. E eu não sabia que as pessoas se sentiam assim. Ninguém nunca reclamou comigo e não tenho conhecimento de que alguém tenha reclamado com a ABC Studios. Queria ter sabido. E uma hora ele fala assim, o que a gente mais recebeu nessa série foi reclamação de ator que não se sentia utilizado o suficiente, porque era uma série, né, com destaque para todos. Mas eu admito que esses personagens, esses quatro aí, que eram os brancos, eles tiveram bastante história, mas não tem nada a ver, meu. Silêncio, né? E aí você lembra como o Michael, o personagem, saiu na segunda temporada, né? Ele atira em Ana Lucia, atira em Lib, né? Então, assim, fizeram... Mas foi uma coincidência, gente. Foi, sim. Exato. Assim como o Jim e a Sam morreram antes do final, de uma forma de Sim. Exato. Mas aconteceu, gente. Vocês sabem como é que acaba uma série, né? Ah, mas isso. É muito difícil, vocês têm que entender. E ninguém nunca falou que tinha nada errado, como é que ele ia saber? Exato, ninguém chegou na ABC Studios e falou. Tem uma dessas roteiristas que ela fala que ela foi trabalhar em Desperate, em alguma outra série, e aí foi em Brothers and Sisters, e aí eles fizeram tipo um evento desses de ensinar as pessoas que fazem a série o que é a série, sabe, que tem nas empresas sempre. E aí ela falou assim, vocês fizeram esse Lost? Aí diz que os executivos da ABC ficaram assim, um dia a gente vai, né, mas deixa lá, é um sucesso muito grande. Eita porra, é o que tá tendo o jogo do Flamengo, né? Sim. Olha. Aí falaram, não vamos mexer nisso agora não, mas tamo sabendo, viu, que tá rolando umas coisas por lá. Fiquei sabendo, né? Isso. Mas eu adorei que a escritora do livro, ela fala pro Lindelof no final, assim, né? Quando ele tá com essas desculpinhas. Ela fala assim, então, eu acho que você sabia o suficiente e escolheu não fazer nada. E aí ele fala assim, eu sinto muito que você se sinta assim. Não era a minha intenção. Isso, quem me conhece sabe. Olha, sinceramente, Lindelof. Mas, saindo de uma polêmica... triste, vamos para aquela tradicional fofoca, né? Que aí, fofoca porque o nosso maior reality nacional está de volta, né? Keeping Up with Liberatos, né? Eu amo! Voltou aí com uma segunda temporada crocantíssima. Ainda sem a Porsche, né? Ainda sem a Porsche, menino. Eu tô passado, assim, que eles não conseguiram resolver a questão da Porsche de menina Marina e menina Sofia. Né? Mas, continua assim, a gêmea sem aparecer, né? E ela tomando a dianteira. Exato! A outra cena até, inclusive, pega, né, por aí, né, porque saiu a notícia aqui hoje, né, que Marina Liberato foi detida após invadir uma propriedade nos Estados Unidos. Que isso? Exato. Aí tô vendo aqui, ó, Marina Liberato foi presa após invadir uma propriedade em Los Angeles, na Califórnia. O caso aconteceu em 2020, mas só veio à tona nesta quinta, dia 1º. Na ocasião, a filha de Gugu teria sido flagrada dentro da casa de uma mulher desconhecida. Tá pesado, hein? Mas vamos aos negócios que é mais interessante, né, amigos? Porque está rolando aí o bafafá, né? Bafafá, o bafafá da divisão dos testamentos de Gogues, né? Uhum. Tá rolando aí. E a gente sabe que, de um lado, a gente tem João Augusto e sua tia, a numeróloga Aparecida Liberato. Que não quis dar a posse das meninas. Não quis dar a posse das meninas. E do outro lado, a gente tem a mãe das crianças, né? a Rose, que quer ser reconhecida como parceira de Gugu, né? E João Guilherme não falou... Não tem nada a ver com dinheiro, né, mas... Não tem nada a ver com dinheiro, só vai ter direito a metade das coisas com o Gugu se ela for reconhecida, mas não tem nada a ver com dinheiro, né? Vale dizer que o patrimônio de Gugu está avaliado em R$1 bilhão, né? É um dinheirinho. É, dá pra tirar uns 2.000 líquidos aí da aplicação. Exato, e nem vai precisar de VT, igual a Faustão. E Gugu morreu em 2019, né, quando tava tentando consertar o ar-condicionado, né, menino? Loucura, a viagem. E aí, semana passada, teve a audiência, né, tentando determinar aí se a Rose vai ter parte da herança ou não. A Rose é a mãe das crianças, né, do João, de 21, já maior de idade, e das meninas, né, da Marina e da Sofia, que ainda não são maiores de idade. E em paralelo a essa história toda, tem o menino lá, o tal do Thiago, também conhecido como... O gay lá. O gay lá. Ele tá querendo a sua parte aí ser reconhecido também como spouse, né? Mas não é pelo dinheiro também. Também não. E aí, né, a Veja, né, menino, teve aí os trechos do processo que tá correndo em segredo de justiça, né? Que delícia. E aí tá aqui, né? A Coluna teve acesso com exclusividade a trechos em segredo de justiça do processo, que evidenciam que as meninas apoiam a mãe. Marina diz que teria vergonha de ser reconhecida como filha de uma barriga de aluguel. Quer saber quem que vai reconhecer essa mulher em Orlando? E teme dilapidação do patrimônio. Também fica claro que as filhas temem reconhecimento de Thiago em relação estável a seu pai. É, o plot real é assim. Elas estão com medo de outros gays lá virem, né, procurar a coisa. Uhum. Então reconhece a mãe logo. A mãe vai dar, né, não vai tirar dinheiro delas. Então já sabem que o único que vai ser prejudicado é o menino que tá contra a mãe. Exato. E aí elas já resolvem essa sucession aí, né? De não ficar os gays tudo querendo direitos. Afinal, ele tinha uma união estável com a mulher. E aí temos aqui uns trechos, né? Que eu acho que é importante a gente trazer aqui pro Brasil, né? O Brasil tá muito ansioso pra esse momento. Começando assim, né? Que com diálogos descritos na ata, né? Da última reunião deles. Marina dizendo: cuidar da gente em Orlando não é um projeto de vida? E aí doutora Ângela diz: não, é um projeto de cuidadora. A sua mãe era uma cuidadora. A sua mãe pode ter sido contratada por uma governanta alemã. Eu achei um pouco essa fala. Eu também. Gente, mas aí ela Marina... morava com o homem? Uhum. E ela dedicou a vida dela a essas crianças. Não faz sentido, bicho, dizerem que era uma cuidadora. Tipo, a mulher, muitos filhos dele moravam com ele. Ah, olha. Tava lá quando o homem morreu, gente. Não tem como. Aí Marina fala: ela não foi uma barriga de aluguel. Doutora Ângela fala: quase a mesma coisa. Marina fala: é, João, você acha que a nossa mãe foi uma barriga de aluguel? E João: o quê? Marina: você acha que a nossa mãe foi uma barriga de aluguel? João: mas ela que concordou em fazer isso. Essa foi a vida que ela quis. Marina: tá bom, mas a minha mãe, o meu pai, escolheu ela por alguma razão, não escolheu outra pessoa. Doutora Ângela: a sua mãe foi a única que aceitou. Essa é a diferença. Ah, claro, porque o Google fez seleção com um monte de gente na rua e ninguém quis, né? Cara, é tipo aquele reality show da Ana Hickman pra encontrar uma amiga. Brasília's Next Barriga de Aluguel. Foi. Exato. Marina: ah, tá bom. Fala mais. Você acha que nenhuma pessoa ia aceitar? Se ela for reconhecida como união estável, também nenhuma outra pessoa pode entrar no processo pra também tentar tirar nosso dinheiro, não é isso? E aí pergunto: mas quem é essa outra pessoa? Marina: o gay lá, risos, tentou entrar no processo. Você acha que outra pessoa também não ia entrar? Aí a pessoa diz: a gente já cuidou dele. Doutora Ângela: é. E aí tem um plot aqui que entra no rolê. A gente já cuidou dele e enrolou bigode depois, né? Exatamente. Aí tá aqui, né? Quando o advogado Carlos Regina diz: a gente já cuidou dele, seria no contexto de que tentaram fazê-lo desistir do processo. O nome do advogado é Carlos Regina? Carlos Regina. Gente, que maravilhoso. Tem até um advogado não binário, né? Em outro momento tenso da reunião, na presença dos advogados, Marina diz que João nem olha para a cara da mãe. João diz que não odeia a mãe, mas que está sendo atacado por ela. Eu não consigo falar com ela. Não odeio a mãe, mas quero que ela fique sem nada na rua. Exato. João ainda propõe que se faça um acordo para que a mãe se sinta bem, mas nada de considerar a sua união estável com o pai. Marina... Menina, mas não é só dividir a grana pelos filhos e as filhas ajudam a mãe? Tá bom. Ele não, fala isso, aqui, ele fala, a gente não vai deixar ela passar nessa cidade, não sei o quê. Mas sim, elas estão com medo tá dos aqui, gays ó. Tirarem, né? Os gays tirarem. Os gays querem que eu morra, né? Ó, tá aqui, ó. Rose os gays tem. Querem me matar, né? Como diria a dona Vilma. Ó, Rose já tem, por direito, uma casa em Aldeia da Serra, avaliada em 7 milhões de reais, e uma reserva financeira de 500 mil dólares. Os filhos ofereceram no acordo o pagamento mensal de 100 mil reais, tal como é repassado pra avó. Mas Marina quer que também se reconheça a pedido da mãe que a união que teria tido com o Gugu. Porque segundo Marina, ela tá muito preocupada como é que ela vai ser vista, né? Pelo fono. É, tá aqui, ó. Em mensagem enviada pra João, Marina de mãe. Ó, em mensagem enviada pra João, Marina expõe o motivo de estar ao lado da mãe, que não quer ser reconhecida como a menina que nasceu de uma barriga de aluguel e diz que essa seria uma imagem ridícula. Ah tá, porque se todo mundo já acha isso, mas a mãe for reconhecida, automaticamente ninguém mais vai pensar isso. Na sequência, João tenta se solidarizar com a irmã e reafirma que foi a vida que a gente teve. E prossegue. O papai nunca quis ter um casamento, nunca quis morar junto com ninguém, mas ele queria filhos e teve a gente. Mas ele morava junto com a mulher. E vale dizer, né, menino, que João Guilherme aqui, João Guguzinho, não sabe escrever a gente separado. Não, né? Tudo é a gente junto. A gente junto, toda a gente secreta. Ai, gente. Em outro momento, Marina expõe que além de não querer ser reconhecida como filha de barriga de aluguel, não quer perder dinheiro para outra pessoa que não seja a própria mãe. Até porque ela não vai perder, que a mãe vai... Né? Exato. E a Aparecida também não quer que ela não quer que reconheça, porque a Aparecida que atualmente cuida do dinheiro das gêmeas, né? Sim. Ela é agora você vê, dinheiro para caralho que esse povo ia ter. Esse homem podia dizer, tá bom, dá pra minha mãe logo e ficar com a parte dele calado. E essas meninas também podiam, beleza, vou pegar nossa parte aqui e dividir com nossa mãe. Mas não, né? As pessoas querem, assim, o máximo do máximo. Uhum. Mas a minha questão é, Gogles deixou um testamento... Claro. Não deixou nada para... Só deixou aquilo mesmo, deixou o testamento, mas só deixou aquelas coisas pra Rose Miriam, né? Ah, então pra mim é assim. Beleza, a gente tá falando aqui até agora, ela morava junto e tal. Mas se o testamento no fim dizia que, né? E deixou dinheiro com a mulher, gente, né? Como se ela fosse ficar desamparada. Exato. E assim, eu acho que as meninas cuidariam dela, né? Não sei até quando, mas acho que cuidaria, né? Não tenho certeza. Mas assim, gente, é uma situação meio bizarra, né? E a gente vê que dinheiro sempre dá essas coisas toscas, né? Uhum. É que é foda também, porque você pensa assim, o Gugu era bem dúbio sobre qual era a relação dele com o Rose. Sim. Mas quando convinha, Rose me enamorou, maravilhosa, mãe dos meus filhos. Eu lembro que saiu a Caras, viado, com ele eu e ela na capa. Eles fotinham rostinho colado. Exato. Então, assim... Eu só descobri depois que ele morreu que eles não eram. Uhum. Pois é, porque eu acho assim, seja qual for o acordo que é feito, a gente tem casos hoje que, sei lá, se dois amigos moram junto tanto tempo, já é união estável, o outro já pode pedir pensão. Já... Então, assim, mesmo ele tendo deixado o testamento, é bom que eu fico indo e voltando, né, na opinião. Eu acho que ela configura esposa. Eu também acho, porque assim, 5 anos de qualquer relação muito próxima, né, é considerado... Exato, tá com a pessoa na sua casa criando filhos com você. É, e não tem nem como questionar, porque são filhos de sangue dos dois, né, gente, pelo amor de Deus, não tem nem... Exatamente. Conversa nessa brincadeira. Então, acho que o pessoal tá se passando um pouco... E, pra mim, João Guilherme é um grandíssimo cuzão. Eu acho também. É a pessoa que vai contra a mãe, né? Exato. E, não, a gente vai cuidar dela, fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu sou team gêmeas. Eu também sou team gêmeas. Marino sou eu. Eu adoro ele dizer assim, a vida que ele queria, não sei o quê, como se ele tivesse muito respeito na memória de Gugu, né? Uhum. Ele acha que esse dinheiro vai durar pra sempre, ele ficar fazendo esses vídeos ruins dele, que ele é totalmente sem talento, sem carisma e feio. Ele faz vídeo? Ele faz uns vídeos cozinhando, ele queria ser cozinheira. Ele tinha até um canal no YouTube que era João Guilherme, o Pequeno Cozinheiro. João Guilherme, o Cozinheiro, não sei o quê. Por isso que o João Guilherme da Chiquititas é mais famoso. Ah, tá. E o do Leonardo também, menina, né? Essas meninas já fizeram 18? Tem 19. Por que que a Aparecida tá cuidando de dinheiro delas? Porque a maioridade legal no Brasil é 21, né? No Brasil? No Brasil. Não, no Brasil é 18. Não, nos Estados Unidos. Ah, tá. gente, para de ficar me confundindo. Ó, corre aqui na boca miúda que Amanhã, no caso, quando você estiver ouvindo esse programa, né, na sexta-feira, vai ser anunciada as vendas de The Eras Tour de Taylor Swift no Brasil, né? Eita. Então, brace yourselves, porque corre na boca miúda aí que vai ser pré-venda dia 8, né? E pra galera que tem cartão, e dia 9 vai ser venda geral. Então, brace yourselves. Coitado, yourself. O dia que essa mulher pisar no Brasil de novo, ela vai se arrepender, porque vai chegar os fãs da Pabllo tudo xingando ela. Mas se não roubarem o celular, já ajuda. Claro. Ai, eu amo demais. Você viu, fãs de Taylor Swift te pede para que shows da cantora caiam no mesmo dia do Enem. Para do Enem! Né? A minha amiga falou exatamente outra coisa, isso pra mim. Aí eu falei pra ela que você só vai estar diante da maior abstenção da história do Enem, só isso. Né? Sim. Porque até parece que os jovens vão deixar de no show da Taylor Swift. Pra é, o bom é que quem não for da Taylor Swift vai passar fácil, né? Exato, vai ser mais vaga, né? Essa é a parte... Mas, meninos, então, pra gente começar aqui nossa pauta maravilhosa, queria que vocês falassem aí sobre o final de Caravana das Drags. Caravana, né? Depois do Blackface aí, né? Olha que aí... programa zicado. Olha. Olha isso. Foi difícil. E aí, amigos? Não tem paz. Como foi? Olha, começa que assim, pós-Blackface a gente teve a reunião, né? Que eu acho que foi gravada na sequência mesmo. Uhum. E que contou com o retorno apoteótico de Chanelle. Exato. Ex de Taylor Rocha, não vamos lembrar. Exatamente. Garoto, me preserva, garoto. E aí eles continuaram sem falar claramente que Chandelle fez blackface, né? Aham. Mas as meninas olhando feio pra Chandelle o tempo inteiro. Toda vez que Chandelle abria a boca, o povo fuzilava ela. Menino, tava todo de costas pra ela, praticamente. Uhum. E aí Chandelle falou, eu errei. Aí, Amy. E errou de novo, né? E ali, vou continuar errando. Eu posso errar, eu vou errar. Vocês têm que ouvir a minha verdade, as outras. Você que tem que ouvir, Chandelle. Cala a boca, se tomar no cu, não sei o quê. E aí, Icaro e Xuxa, assim, ah, que clima gostoso, né, gente? Mas, ai, vamos Chandelle, dar prêmio pra todo mundo. Isso. Saíram dando um troféu pra cada um. E tinha um super bonito, assim, a inspiração da caravana. E a outra era bate cabelo, carão. Inventaram, né, uns prêmios só pro povo não ficar sem nada. Com certeza. Uhum. Até a Blackfacer ganhou. Ganhou, acho que é mesmo ela? Lembro. Ai, gente, era maravilhoso dela. Era tipo assim... Esse é o melhor Blackface da temporada, sei lá. Deixa eu achar que ganhou um nome maravilhoso, hein? É, exato. Aí, pois é, mas essa reunião teve basicamente isso. Aí mostraram lá o clipe das quatro finalistas, né? Mostraram a Ícaro e a Xuxa nos bastidores, né? Uhum. Não teve nada demais. Foi pior que a reunião de RuPaul, que já não tem mais nada. Ah, que isso. Mas aí foi bom que assim, Sassi, chegou na finale, né? Aí as finalistas eram Helena, Desiree, Gaia e... Qual que era outra? E Fry, né? Aí, logo no começo do episódio, ah, estamos aqui escolhendo os temas e tal. Ih, gente, Helena pegou o Covid. Vai ter que participar remoto. Em 2023 tem gente pegando. Aham. Uhum. 2022, no caso, né? Porque deve ter sido gravado ano passado, né? Isso aí. É. Ah, é verdade. Aí daqui a pouco. Ainda assim. Então. Ah, na verdade, elas fizeram um primeiro desafio, né? Que era o desafio de Belém, que a Helena tava. Exato. Aí... Verdade. Resolveram as coisas, o tema... Não, antes do tema de cada um, a Helena pegou o Covid. Helena, amiga, você tá na can, Helena? Aí, você vai querer participar da final remoto? Vou sim, vou até o final. Ah, qual tema que você quer fazer? Vocês podem escolher qualquer tema. É, Helena. É, lip sync dança, né, que é o que eu gosto. Sim. Não, isso, não, mas calma, aí você fala, ela vai ser a única que vai fazer um lip sync, né? Uhum. Aí as outras, Brasilidade, a Gaia. É. Aí Frimes, é. Como é que Frimes falou? Era fantasia. Drama. Era drama. Ai, que eu sou muito boa de drama. Exato. Aí a Gaia. Não, a Gaia é Brasilidade e a Desirreira Glamour. Frimes é que foi pegar uma banda. Isa, Dark Room. Não é Tietê, como é que é? Uma coisa assim. É. Vedete. Vedete. Exato. Aí, beleza, começa a preparação pros shows, né? Você fica naquela expectativa. Vamos trazer os anjos da guarda de cada uma. Desiree tá aqui, seu anjo, que é um boy maravilhoso, namorado de Desiree. Quero namorados, parentes. Ah, é, Frimes tá aqui, sua mãe. Gaia tá aqui, o amigo da Helena. Marido da Helena. Porque... Porque como a Helena tá de Covid em casa, ele já tava escalado aqui, e o seu acompanhante tá com Covid, a gente vai emprestar. E pra Xandelle foi uma lata de graça pra passar na Xandelle não apareceu, menino, na finale. Não, foi convidada pra reunir pra uma finale, não. Exato, acho que a final deve ter sido um pouco depois, né? Gente, mas eu fiquei chocado com esse plot. Tem um momento maravilhoso, de prestar, né? O marido da Helena pra Gaia, gente. Olha, não foi mesmo. Aí a Ana falou assim, né? Ah, como é tudo viado mesmo, vocês vão se entender aí e tal. Amo. Vão se ajudar. Fica fazer um EAD com ela, né? Falar com ela. Né? Filho, né? Então... E é o que Gaia tá lá no espelho treinando, fazendo isso aí. Foi a Gaia? Não, a Frimes no espelho, fazendo ensaio. Daqui a pouco ela sai chorando, eu não vou conseguir. Exato. É muito difícil. A mulher é só um ensaio. Gente, ela tava fazendo tipo 3 movimentos com a mão. Aí mas depois você viu a apresentação, você entende porque é que ela tava chorando, né? Tava ruim mesmo, né? O negócio. Não, aí eu queria ver, né? Aí vai chegar o momento da apresentação, a gente esperando, né? Como é que vai ser essa apresentação? Aí todos serão lip sync com Exatamente. Não, mas eu amei que essa parte veio a família e tal. Aí, tipo assim, já tinha acontecido um monte de coisa. Tinha passado uma semana de gravação praticamente, né? Uhum. Aí chega a Xuxa com a cachorra e fala assim: sempre Xuxa cachorra, né? Meninas, já tô sabendo do que aconteceu. Eu falei: já? Tem uma semana que você tá colando. Você tava onde, querida? Lavando o cabelo? Tava lavando o pelo da cachorra. Sim. Aí, fiquei sabendo que as visitas vocês receberam, alguns ficaram chateados, né? E eles assim, ah, tá bom, Xuxa, me deixa em paz, eu vou ensaiar, tá? Aí chega o grande show, né? Com as convidadas especiais, Gretchen e Fafá de Belém. Fafá? Era. Oi, Fafá. Fafá de Belém. Menino Gretchen, parecendo um boneco de ventríloco. Tava assim. Amo. E aí foi Frimes que escolheu a ordem? Foi. Que ela escolheu abrir, né? Foi. Que é a cara... né? Porque na verdade tava Helena na webcam sem poder falar. E aí ele falou: qual a ordem que vocês querem? Frimes, ah, tá bom, eu vou. Aí Gaeta, ah, eu vou depois. Foi. Meu Deus. Aí tiraram a Helena do mudo e só tinha a última vaga pra ela. Isso. Exato. E aí, menino, chega lá na hora, você vê que a Helena tá num telão chiquérrimo, assim, desse telão, né? Porque ela vai apresentar remoto, mas ela tá tipo num quarto de hotel, belíssima. Mas vai ficar por último, né? Então a primeira é Frimes, que fala: vou convidar vocês pra um mundo de fantasia. E aí Frimes chega, dá 2 passinhos, sopra uns pozinhos assim no palco. E pronto. Aí eu fiquei assim. É isso? É. Aí assim, é pra tu ter uma ideia, que assim, quando ela estava dançando, eu não entendi o que era aquele pó que ela tava espalhando ali, né? Então, né? Aí depois, quando eles ligam as luzes... Então, quando eles ligam as luzes, aí dá pra ver, assim, de que ela tava toda com a cara metade preta aqui do pó, eita, né, e tal. E ela fica toda cagada no final, depois. Sim, exato. Aí foi que eu entendi, porque pra mim ela tava jogando, era glitter ali, sei lá o que diabo era aquilo, que eu só vi ela soprando aquele pó, e eu, que porra é essa, gente? Aí depois que eu entendi que fazia parte da performance, que ela estava performando drama, né, então... Uhum. Assim, não entendi nada do que era aquilo, mas tudo bem. Não, aí quando elas vão pro feedback das juradas, todas dão uns 2 feedbacks. Que assim, nesse pessoal Fafá de Belém dizendo assim: não entendi. Representou a gente, né? Claro. Aí depois elas falam: você escolheu o drama, mas a gente tava esperando o drama, né? E aí tirou o drama, deixando apenas o drama. Na minha calcinha, me deixou na perna de calcinha. Aí na sequência vem. Bermuda, faz cara de bermuda, né? Exatamente, tira essa bermuda que eu quero essa bermuda. Aí na sequência, Gaia do Brasil botou um forrozão, menina. A única que não era nordestina botou lá. Exatamente. E aí pegou uma cesta de fruta e começou a distribuir pras pessoas. E essa foi a sua grande performance. Morto de fome. E eu achando que ela ia fazer a militância, né? Que ela era famosa pela performance da. Né, né? O país que mais mata a gente do Brasil. Cidades, né? Que era o tema dela, né? Isso. E aí ela fica dando fruta pro povo. Eu achei até legal assim, a performance pela música, que é muito animada. Mas assim, ela não fez nada além da comida na boca dos outros. Então, mas eu também tive essa impressão. Mas assim, eu também tive essa impressão de que ela tinha sido boa, mas depois eu fiquei pensando que é porque ela foi depois da Frimes. Como a Frimes ficou ruim, sim. Então, e ela veio mais animada, então deu essa impressão. Mas assim, também foi bem qualquer coisa. Porque nem dançar mesmo, super dançar. Ela só foi de um lado do palco dando comida na boca das pessoas. Pelo menos alimentou as pessoas, né, gente? Sim. Ganhou pelo estômago, né? Exato. Aí veio Desirê com a música da Rita Lee, dizendo que queria ser muito famosa e tal, com um véu e tal. Eu achei legal, mas assim, é, até então eu tinha achado a melhor. Porque o nível tava bem baixo. Nossas expectativas já eram baixas, mas. Exato. Perto, né? E aí você fala assim, e aí, meninas, porque a Helena tinha sido a melhor já a temporada inteira, mas tava, tipo, tava convidada, tava se recuperando, não sei o quê. Menino, Helena chega, faz um balé clássico neoespacial, assim, que eu fiquei com a minha cara na show, maravilhosa. Com a música de boate, né? Uhum. Ela faz aquela música de Euphoria, chama. É a Lauren, da Lauren, da Eurovision. Ah, é? É a música, é a música da Lauren, é Euphoria. Ah, tá. Ana Botafogo chorando sangue na hora que ela fez a Gente, ela quase morreu. Qual seria a nota dela no Dança do Faustão, Zanon? Ela foi perfeita. Eu acho que ela foi ótima, pra mim era 10. Foi mesmo, viu? Mas vale dizer assim, Sassi. Técnico artístico. Eu não sei se Sassi lembra de Helena, porque assim, a Helena não é apresentada no primeiro episódio, né? Ela é apresentada lá pro segundo e terceiro. É a gordinha, não é? Não, ela é um careca bem gostoso. É, e aí... tem os negócios meio de a gordinha é a Gaia. É, exato. E Helena fez uma performance de Ney Mato Grosso que as pessoas ficaram salivando até hoje, né? Maravilhosa. Botou os pelos no corpo e tudo. Icônico. Porque na verdade, a gente já falou do episódio dos clones, né? Dos clones. É, que eles fizeram. Eles fizeram doppelgangers de famosa, aí foi Gaia, fez Marília Mendonça. Nossa, a Desirê fez a Gretchen. Foi o Snatch Game do Brasil. É, exatamente. Aí a Desirê fez quem? Ela fez. Desirê foi a Gretchen. Foi verdade. A Frimes fez a Luísa Sonza. Nossa, sim. Péssima. Ah, eu gostei, foi engraçado. Menino, eu achei todas ali boas, sabe? Assim. Ah, teve umas que foram ótimas, né? Mas eu achei todas, assim, boas. É, assim. O bom é que elas iam tirar a Desirê por causa da peruca e cair, e a Desirê tava imune por causa da primeira prova, né? Porque a primeira prova é sempre a melhor. Inclusive, deve ter regravado isso aí pra poder deixar a Desirê, né? Exato. Enfim. Foi quando a Ravena saiu, né? Ou não? Ah, não, elas mantiveram as quatro. Não, elas mantiveram. É, foi as quatro, foi uma antes da final. Exato. Mas aí teve as apresentações, aí depois disso... todo mundo. Já sabemos quem ganhou, né? É, claro, dá. Isso aí desde sempre, né? Aí trouxeram as eliminadas da temporada, né? Uhum, teve Xandelle. Não teve Xandelle, exato. Olha, mas quando que eles começam a anunciar Fragments, quarto lugar, ela adora ficar de quatro. Que? Aí quando falaram que Desirê era terceira e Gaia ficou no pódio junto com a Helena, eu falei, não é possível que vão dar a vitória pra Gaia. Eu fiquei com medo. Não, porque Gaia não merecia quarto lugar, gente. Não merecia terceira nem terceira. Esse Gaia não merecia nem ter chegado no top 6. Não, porque Gaia não fez bosta na Frimes, eu acho que tem uma vitória, pelo menos, né? Apareceu, tinha um carinho. Não, mas pelo menos mamou. A Gaia não ganhou ganhou a primeira, não foi? Foi, ganhou? Acho que foi. Foi, é do futebol lá. Futebol, ela ganhou. Ai, nossa, que... Não, mas não era o papel principal. Ah, não, ganhou do município. Não, eu tô falando do principal, do main challenge que conta. Até aí, Xandelle ganhou os três. Exato. É. E ganhou a eliminação também. Então. E ganhou o melhor Blackface da temporada. Exato. Aí ninguém barrou ela. Cara, mas você vê, chegamos no ponto que a final teve que coroar a pessoa que tava de longe, porque era a única que merecia mesmo. Eu até achei que eles resolveram bem botar o telão ali, tá? Ficou bonitinho. Mas que finalizar do caralho. Eu pensei assim, não dava pra esperar uma semana pra completar a quarentena? Ali. Exatamente. Não, ficou muito estranho tudo, né? Enfim, o programa teve uma má sorte danada, né? Assim, além de uma passada de pano, né, grande também. Além de uma produção confusa, né? E exato. Isso é horrível. Exato. E assim, né, Xuxa, eu te amo, mas você não é necessário ali, não. Não mesmo. Olha, foi assim mesmo, só pra trazer os patrocinadores, gente, porque... E pensar que quando disseram que ela ia fazer Drag Race, não sei o que, a gente defendeu, acho. Xuxa é apresentadora de experiência. E aí chega lá e Ícaro dá de 10 a 0 nela. A gente é muita gente. Eu nunca achei. Eu acho que a Ícaro é muito bem envolta nessas coisas. Então ela poderia. Ela poderia apresentar o Drag Race Brasil, né? Eu acho, seria meu sonho. Inclusive, se quiser botar o povo das caravanas como as competidoras Ícaro de apresentadora também. Sim, né? Apesar de que esse negócio de ficarem chamando Ícaro de mãe e Ícaro chamando as meninas de filho, achei um pouco. É, tudo. As mulheres mais velhas que a Ícaro tá chamando a Ícaro de mãe. É, Hobbit Moon lá, ai mamãe. Hobbit Moon com 90 anos chamando a Ícaro de 30. É. Mas assim, final merecidíssimo. Infelizmente, morno por conta da situação, né? Uhum. E a gente caiu na expectativa da segunda temporada. Atentos. Eu fico pensando se as drags de caravana se arrependem de ter feito agora que vai ter drag race. Ah, eu acho que sim. Porque, eu né? acho que sim. Ai, ai. Vamos ver como é que vai ser, né? Porque assim, também a drag caravana, race, né? Como tem essas de caravana, tem umas conhecidas no Twitter, a Frimes, a Desiree. Ah, Desiree é bastante famosa. É. Agora, pela lista que eu vi que vazou do Drag Race, não tem nenhuma nem que eu conheça. Ah, ali. Vazou? Já tem, filho, já gravou. Já. Me manda. E a Greg já saiu do metrô? Já. Já saiu do metrô faz tempo já. Já. Henrique me falou que a Desiree, aquele namorzão dela maravilhoso, apresenta um programa no YouTube. Que ele fica lá, assim, com bastante conteúdo. E eles queimaram as drag tudo, né, gente? Já. Pois é. Vamos ver se vai ter a Aretuza, né? Porque... Ai, gente, queria tanto. Lia Clark. Vamos mandar aqui o City. Que imagina tem. O Lia Clark vai lá pra cantar. Tô me curtindo e tô me cu. Ai, não. Pra mim tem que ter a Aretuza fazendo seu grande número musical. E no Kéfera vai ser uma jurada convidada. Quê? Quê? Kéfera vai ser uma das juradas convidadas. Kéfera não é nem gente. Cara. Kéfera nem existe. Ah, vai ter Kéfera. Acho que Gretchen também. Acho que Gretchen é do primeiro episódio que vai aparecer no Drag Race Brasil. Nossa, eu abri esse site da drag e apareceu automaticamente um coisa de. Arruma. Não, apareceu coisa de vírus removido. Opa. Eita! Pula. Vírus não abri. Apareceram três. Apareceram três vezes, na verdade, aqui, coisa de, que de vírus. É, esse site como? Possuído. Mas prestigiem, viu, as drags brasileiras? Prestigiem. É, anunciaram o México. O México anunciaram agora, né? O apresentador vai ser a Valentina e a outra drag race de França. Acho que é. E foi um pouco antes do pois começar a gravar do Brasil, porque é no mesmo estúdio, né? E você viu que no All Stars eles deram spoiler, né, do mapa. É? Eles mostram um mapa lá numa apresentação que elas fazem. Ah, a drag race tá dominando o mundo, não sei o que. Aí mostra os próximos e tá lá o Brasil. Ah, é verdade. Eu amo, vamos esperar pra ver. Mas... Devia botar a Abby Oh My God, né, pra apresentar. É, devia aparecer, né, a Abby e a coisa, como é que chama, a gente aqui tava com a Fontana do Serevision, né? Fontana que tava lá com os fãs da Beyoncé na fila, né? É, que ficou em segundo lugar no Drag Race, respeita. Assim como a Abby Oh My God, não, porque... A Abby ficou em quarto, né? Foi. Fizeram a questão de anunciar ela antes pra deixar claro que ela não ia vencer. Ai, ai. Mas, seguindo aqui na nossa pauta, então, né? Semana que vem a gente fala mais uma vez sobre Meninos de Peruca, né? Mas agora Meninos de Peruca cantou-vos agora, né? Na semana que vem que teremos. Vamos falar então aí de séries, né, menino? Olha que loucura, ainda tem isso. Não acredito. Mas se acabou tudo. E a greve. Menino, não estamos dando sorte da greve acabar com a série tudo, né? Não estamos dando sorte, infelizmente. Mas pelo menos essa última semana a gente teve aí uma boa quantidade de coisas acabando, né? Pra sempre, né? Graças a Deus. E coisas que eu achei particularmente que terminaram bem, né? Mas por enquanto a gente vai falar sobre coisas que estão começando, né? E que no caso pra mim começou e já acabou, que é O Culto Secreto! Né? Essa nova série incrível do Star Plus, né? Cia, corre aqui. Protagonizada por Teresa Palmer, gente. Teresa Palmer, né? Que não é, assim, um grande primor em atuação, né? A Teresa Palmer é a... Eu sou o número 4. É aquela menina que é igual àquela brasileira do Skins, só que loira? Ah, a sim, sim, a Sky Scodelario loira, né? Sim, sim, sim. Ela mesma. É ela mesma. Tem vários filmes que Teresa Palmer faz que eu achava que era Caio Escondelado, depois descobri que não. Não, é Teresa Palmer mesmo, né? Menino, e Teresa Palmer aí, né? Nessa série que, assim, esse primeiro episódio, ele é muito confuso. Eu não sei se Zanon se arriscou a assistir o segundo, né? Porque saíram os dois primeiros juntos, né? Hoje, inclusive, que já tem. O Culto Secreto. Ah, o da CIA? Cara da CIA. O tutorado. Ah, tá. Não, menino, você é louco, não consegui terminar o primeiro e eu vou seguir. Eu confesso que eu quase não terminei o primeiro também. Que isso? Não, mas foi quase, difícil mesmo. Quase não terminei. É muito chato. É complicado. Porque eles fazem a intercalação, né, entre o presente e o... Ah, eu fiquei até na dúvida, inclusive, se tá entre o presente e o passado, eu né? Eu também fiquei nessa mesma dúvida. Eu fiquei... É tipo porque... a série do FBI? Não, porque a série do FBI, eles te dizem assim, presente. Exatamente. Passado, presente, futuro. Mais explicativa, né? É, então, eles não explicaram porque eles queriam dar o twist no final, não sei o que. Ah, gente, que todo mundo já sabia que a Adriana era a filha da mulher do culto. É. Grande twist, uau. Mas é. Aí, eu fiquei na dúvida porque é o seguinte... Então, pra quem não viu, né? Basicamente, o plot da história é que, assim, tem uma... A Cia tá lá na beira da estrada, né? A menina Cia tá lá na beira da estrada. Original Cia, né? Isso. A gente tá falando que é a Cia porque ela tem o cabelo louro, né? De cuia. Chapado. E aí ela tá lá escrevendo numa árvore, aí vem uma menina voltando da escola e tal. Aí a Cia vai e começa a puxar conversa com essa menina. E aí a menina pergunta o que é que ela tá fazendo. Ela diz, ah, tô escrevendo meu nome na árvore, você quer que eu escreva o seu? Aí começa a perguntar e tal. E aí do nada aparece uma van, né? Sai um Cia masculino. Um Cia masculino. Pega, rapta a menina. Né? E a Cia entra na van junto. E aí vai todo mundo pra essa casa. Que quando chega lá, você vê que tem várias Cias de vários tamanhos, cores e mais. Todas, né, loiras. E aí, basicamente, tá rolando um culto, alguma coisa ali naquela casa. Porque está, né? Mas eles só sequestram gente com esse cabelo ou eles fazem não, lá? Eles fazem não, eles pintam lá. Ah, tá. Eles lá. Lá tem um salão. Tudo tanto bonito. Que eles sequestram a meninazinha. E aí eles falam assim, ah, a gente precisa deixar você adequada antes que a mamãe chegue. A mamãe é a Miranda Otto, a mamãe. Isso, exatamente. E aí eles oxigenam o cabelo da menina, e aí depois eles ficam todos com o um uniformezinho da Nike, né? Tipo, Sul Sylvester. Aí Sul Sylvester cuspia. É verdade, exatamente. E aí, tipo, ao mesmo tempo, a gente vai vendo a história da Teresa Palmer, que ela tem um filho, né? E aí ela vê que uma criança foi sequestrada, uhum, e ela começa a ter medo de que alguém vá sequestrar o filho dela. Exato. Né? E o filho dela parece aquele menino enjoado da novela agora, da Mulheres Apaixonadas, o filho do Tony Ramos. Verdade, parece. Parece. E aí, qual é a minha dúvida que eu fiquei no final? Porque, assim, aparece no final o que acontece? A gente tem que Teresa Palmer entra na casa... Ah, eu esqueci de falar, né? Quando a menina lá, que foi raptada, chega lá no culto, ela conhece uma menina que é mais velha, que já tá lá mais tempo, isso, né? Que é... Aliás, não, é a menina que sequestrou ela, né? Desculpa. É, a Cia velha. Isso, a Cia, que é mais velha do que ela. Uhum. E aí, tipo, essa Cia, pelo que é mostrado no episódio... É, a Teresa Palmer. É, não, então, e aí ela quer se destacar, né, pra poder agradar a mãe, né? Sim. Que é a Miranda Otto na história. Beleza. Aí, qual é a minha dúvida? Porque Teresa Palmer viu o sequestro da criança na TV, mas a criança não é a menina lá que foi mudado o cabelo? Ou não? Era não, uma deve criança. Ser outra criança. Ah, tá. Porque então eles botaram pra misturar, pra confundir mesmo. É, foi. Que... Ah, tá. Entendi. Então, tanto agora... que ela até vê, né, a menina loira correndo, né, mas aí, uhum, tipo, meio que visão dela, né? Isso, exato. Aí ela fica vendo a van branca também, em tudo que é canto também. É, verdade. Ah, tá, então agora entendi. Mas assim, o que seria o plot twist do final do episódio é que a gente tá acompanhando essas duas histórias, né? Até o momento em que eles mostram que a Teresa Palmer era a Cia mais velha que ajudou lá no sequestro, né? Que aí eu não entendi, porque pra mim um plot twist que seria desse filme era se a sequestrada fosse a Teresa Palmer e estivesse lá ainda com a mãe, com a Miranda Otto. Exato. E ela fica, falando assim, ah, eu vou te ajudar, mamãe, não sei o quê, nanã. Sim. Mas, claramente, eu acho que ainda tá, tipo, o culto tá lá em atividade, né? Uhum. E eu acho que a Teresa Palmer vai tentar desmantelar de dentro pra pra fora, né? Vai, tipo, meio que voltar. Só pra poder acabar de vez. Né? Não acho. Ele... Eu acho que vai contar como meio que acabou, mas na verdade não acaba. No final da temporada, ela acha que acaba esse culto e eu acho que no final da temporada vai ver que nunca acabou e sei lá. E pode ser que o filho dela vai ser alguma coisa, porque tem todo esse spot, né? Esse negócio de culto, né? E aí pode ser que deixou sair pro filho dela virar uma... Não sei o que que... Eles não contam nem pra que que esse culto serve. É só que as pessoas não... Sim, é, exatamente. Só conta que as pessoas é loira e que eles chamam as polícias de diabo, né? Os diabos... Isso, exato, exato. Isso. Mas de resto a gente não sabe mesmo do que é que se trata. Até porque, na teoria, não era nem mais pra estar... Tá, assim, pelo que eles falam lá, os personagens falam durante o episódio, é que não era nem pra ter sido sequestrado essa criança, né? Uhum. É, porque a criança é super problemática, né? Essa é, letrinha, na, né? Exato. E tipo, a mulher que sequestrou lá, ela tava tentando agradar a mãe, né? Só que eles mesmos dizem, não, mas a gente não faz mais sequestrar criança, a gente faz, vai nesses local de adoção e pega as crianças e tal, não sei o quê. É, porque ela fala, a Terezinha, né, a Terezinha fala assim, eu dou conta, eu vou conseguir resolver e tal, não sei o quê. Isso, exatamente. E, né, eu tô até procurando aqui alguma matéria pra ver se tem alguma coisa falando sobre... É de um livro, não é, esse negócio? É de um livro... É. E allegedly baseado numa história real, né? Mas aí... Mas assim, gente, a gente tá falando aqui, mas assim, é porque a gente extraiu super... Eu achei que vocês estavam super interessados, assim, tava todo um debate. Não, assim, não é desinteressante, eu acho. O problema é que são 50 minutos que demora a vida inteira. Isso. E não conta nada. Então... É, exato. Tanto é que, se tivesse saído a temporada toda, eu talvez veria o último episódio só pra ver qual era a ideia do culto. Mas a gente pode fazer a Escola Leózio de séries e assistir o último episódio. Não, mas o Taylor só não fez porque não tava disponível ainda, né? Exato, ó, tá aqui. A trama é baseada no best-seller do escritor neozelandês. No enredo, Freya é uma mulher forçada a confrontar os demônios de seu passado. Amo o nome Freya. Freya. Para evitar que um misterioso culto sequestre criança para realizar seus rituais. Além de enfrentar seus próprios traumas, Freya coloca sua vida em risco na tentativa de deter esse grupo sinistro. A série invade a mente do espectador, borrando as lentes entre passado e presente, realidade e pesadelo, de uma maneira realmente perturbadora. O culto secreto possui 8 episódios. Bom, não, né, gente? Mas sequestrou. Então, minha mente com vontade de dormir. Isso aqui. Nossa! Também. Mas engraçado que quando eu vi o trailer, eu fiquei minimamente interessado quando eu vi o trailer dessa série. E aí depois ela só é muito, muito, muito chata. Puta que pariu. Mas é isso, né? Trailer é ilusão. Exato. Nunca confie num trailer. Pro bem ou pro mal. Sim. Né? Mas é só isso. É com as crianças, é com as crianças. Só isso. Só isso. Não tem outro plot acontecendo. E as crianças de peruquinha. Exato. E a mulher que dá a porta na cara do filho sem querer, o filho grita. E aí fala assim, e ainda fala assim, não conta na escola que eu dei com a porta na sua cara, fala que você caiu, você que bateu. Né? Só por isso. Ela ainda fala, não fala que fui eu que dei com a porta na sua cara. Não tem as filhas do Gugu procurando a porta, nada. Não tem. Provavelmente são elas que vão invadir a casa depois. Com um cabelinho. Né? Provavelmente são elas que vão fazer esse rolê aí de invadir. Provavelmente a dona do culto é Jennifer Diane. Ah, a dona do cu, né? É. Nossa, Jennifer Diane chatíssima, né, gente? Quem aguenta? Descobrimos até agora, né, que Jennifer Diane não é contra o aborto, né? É, porque se a mãe dela tivesse feito igual a outra mulher lá, né? Ela é pro-life, né? Eu adoro que ela usou como argumento se minha mãe tivesse feito isso, eu não tava aqui, como se todo mundo quisesse que ela estivesse ali. Olha, você é uma chata, ninguém te aguenta. Nossa, quem aguenta, né? Ah, eu gostava mais dela quando ela era muda. Ah, sim, Brasil, né? Fala nada, muda. Fica quieta, muda. Eu vi falando assim, chá de picom inocentada pelo tempo. Depois eu tô chá de picom que adora cozinhar, né? E o que, que você cozinha? Salada? Salada, coisa da air fryer. Vai, gente. Gente, incrível. E aí, então você não cozinha, Paulo Vieira? Então você não cozinha nada, né? Boom, na cara da Jorge Picô. Eu amo demais, gente. Mas, seguindo então em crianças, né? Vamos falar aí de American Born Chinese, né? Que no Brasil ganhou o belíssimo título de A Lenda de Jin Wang, né? E aí você fica interessante, né? E protagonizada, não, né, gente? Tem as participações do elenco inteiro de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Inclusive, um dos diretores é diretor dos episódios aqui, né? O Daniel Preston. Ou é diretor de Shang-Chi, não sei, alguma coisa assim. Né? Mas a gente tem a Michelle Yeoh, a gente tem a Stephanie Hsu e tem também o menino lá, esqueci o nome dele agora. O Short Round, né? Esse nome do ator. Que, assim, eu falei com o Zanon que se eles tivessem ganho o Oscar antes de fazer essa série, eles não teriam feito. Claramente, né? Mas eu falei, eles só vão pagar a conta, uma conta que tava vencida, alguma coisa assim, falou, gente, vou lá fazer um bico. Exato. E... Eles não teriam feito, né? Por quê? Assim, é, o Zanon foi cirúrgico quando ele falou que falta carisma na série, né? Uhum. Até porque falta carisma do protagonista, né? E nossa, aí... ele é uma criança muito triste, né, gente? Meu Deus do céu. Tem uma cara triste, né? Que é a cara daquele emoji que fica triste o tempo inteiro, gente. Uhum. Sim. Exato. Mas não, assim, esse menino, você torce pra um menino desse, que só tem uma cara triste, que não tem nada. Eu entendo que, tipo, ele tá passando por esses problemas lá dos pais e tal. Isso deixa ele triste, né? Mas assim, ele é muito triste. Ele é muito triste. Mas, menino, o problema é que não dá pra torcer pra um homem desse. Não tem nada que você fala. Eu torço pro amigo dele lá, que é filho do macaco. Do lá. Homem macaco, né? Uhum. É. Sim. Tem muito mais carismático que em 5 minutos fez mais do que o menino fez em 50. Vale dizer, né, que essa série é baseada num HQ. Não, baseada numa HQ, né? E, como eu disse, tem todo o elenco aí de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? E que vai contar essa história aí do Jin Wang, que é um menino triste, né? Menino muito triste e que vê a sua vida mudar quando o... Como é que é o nome do outro menino, gente? Esqueci. Que aparece lá, que virou o amiguinho dele, né? Que virou macaquinho, que eu não sei o nome dele. Mas na vida real ele não tá como um macaquinho, né? É, mas quando ele tá no mundo real, ele não tá de macaquinho. Ah, mas como não sei o nome dele, o pai é o macaco e não é o macaquinho. Little Monkey. Ah, garoto, vão dizer que você está sendo xenofóbico. Ué, gente, eu não lembro o nome do menino e ele é um macaco. É Wei Chen, né? Não? Wei Chen, né? E ele entra como um estudante de intercâmbio, né? Eu adorei essa parte que a diretora chega na sala do Wang e diz... Nossa, racista toda a vida. E diz, Wang, então eu tô precisando de você aqui. Aí chama aí, então, você fala coreano, né? Aí ele diz, eu falo. Então pronto, você vai ser a sombra desse aqui e tal. E o menino o tempo todo falando inglês, gente. Eu não entendi por que chamaram ele se o menino fala inglês normalmente. Olha. Ó, segundo a definição aqui, tá? Que é uma série de comédia e ação baseada no best-seller American Born Chinese, que narra a história de Jin Wang, um adolescente comum que tenta de maneira que tenta equilibrar vida social no ensino médio e em família, sendo um jovem imigrante. No entanto, ele conhece um novo aluno no primeiro dia de aula e o mundo dos dois se choca completamente. Jin se encontra no meio de uma batalha gigantesca envolvendo deuses mitológicos chineses. Porque tem o plot lá de que o menino tava treinando com o pai dele, né? Tava treinando com o pai dele, e aí ele decide e fala assim, gente, vou viver minha vida. E ele pula nas cataratas do Shiryu, né? E vem parar nos Estados Unidos como estudante. E aí tem o negócio do quarto rolo, quinto rolo, o rolo da rola, né? Que ele tem que proteger, mas na verdade ele tem o bagulho lá, como é que é o nome? Tridente não, Chaco, né? Ah, aquela piroca lá que ele fica... Não, não é nem o Chaco, né? Tô embaixo. O bastão, lembrei, o bastão. Né? Ele tem o bastão lá que ele fica coisando, que ele roubou do pai dele, ele tava treinando. Mas por algum motivo ele vem pro Brasil e fica por aqui mesmo, e é isso aí. Pro Brasil. Pro Brasil e Estados Unidos, né? E assim, no primeiro episódio, a gente só vê essa... Você sabe que ele é o menino macaco, né? O Monkey Kid. Aham. Uh-huh. Mas é só revelar isso no final. E assim, o Jin, ele não tá nem envolvido no rolê, né? Só quando ele monta lá o boneco lá, o Lego, que aí tem a cara de macaco, né? Mas fora isso, nem tchum. E assim, eu fui vendo esse episódio e eu estava como o Jin Yang, apático. Sem carisma, né? Sem carisma nenhum. Eu tava apático toda a vida. Assim, eu tava, meu Deus, o que está acontecendo? Por quê, meu pai? E é outra série que eu acabei vendo na sequência, né? Essa do Jin Yang e a do culto. E assim, foi muito dolorido. Foi muito dolorido. Perdeu a vontade de viver. Perdi a vontade de viver, cara, porque, assim, Eu não, como eu disse pra vocês no grupo, pra mim, esse filme, essa série, ela não é ruim, mas ela falta... um je ne sais quoi, né? Pra... falta um je ne sais quoi, exatamente. Porque se você, você tem um elenco que, tecnicamente, é um elenco muito bom, né? Mas que, cara, não consegue, não conseguiu me fazer ter vontade de voltar pro segundo episódio. E vocês sabem que eu sou a pessoa mais fácil pra ir em segundos episódios, né? E essa série não me fez vontade de ir pro segundo episódio, assim, nenhum momento. Tem uma historinha legal, né? Só que assim, eu terminei o episódio que aconteceu um negócio, tipo, 3 minutos pra acabar, e eu não entendi o porquê o menino é protagonista. Eu também não. É porque na teoria ele vai evoluir, né? De ser essa pessoa de introspectiva. Não, mas geralmente protagonistas têm o porquê ser um protagonista. Por que que esse menino é um protagonista? É o que ele tem de especial. Então, porque assim, geralmente alguém especial é escolhido... A depressão fazendo um protagonista. Não, assim, a pessoa, ela é escolhida, ela tem um dom, ela tem algo, ela é, tipo, a mais zoada de não sei o que, ela dá a volta por cima. Mas eu não sei o que esse menino é protagonista dessa série, isso que eu não entendi. Esse primeiro episódio, ele fica meio perdido, né? Porque é igual a gente fica vendo lá o menino do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? Que ele é um personagem numa sitcom, e aí você fica... Tá, nossa, gente. E aí? Pra quê, né? É, você fica... E aí? Tá, o que acontece? Ele é um personagem na sitcom. Se ele fosse um ator na vida real e tal, não sei o quê... Mas ele é só realmente um personagem até agora. Aí vai dizer assim, não, mas vocês estão sendo precipitados. Mas não é que eu tô sendo precipitado. É que, tipo, aí vai falar assim, mas a série saiu toda pra você assistir junto. Tá, mas você tem que me dar um motivo, uma razão pra eu despender mais tempo do que só o primeiro episódio e continuar assistindo os outros 9. Eu só digo, eu estou sendo precipitado mesmo, porque é o único episódio que eu vou ver, então assim, só vou falar lá do primeiro episódio. Pô, então, o piloto assim, tem obrigação de me contar o que que vai acontecer na série. De vender a série. E no conto exatamente. Né? Ainda bota um cliffhanger que aparecendo o Michelão no final, que é pra atrair pra se ver o próximo, né? Uhum. Mas, e aí assim, a gente falou, no final, não, obrigado. O que acontece no final não é nem o que eu falei do protagonista, eu não sei o que ele é o protagonista. Acontece lá a luta lá no final e é com o menino, não é nem o protagonista só tá em casa vendo o robô que ganhou do menino. Exato, ele não tá nem envolvido. Então, gente... Porque eu achei que quando ia ter a tal da cena lá da luta dele com o pai e tal, que tipo, o menino ou ia estar passando, ou ia chegar por acaso e ver toda aquela cena, e aí... Ia ajudar ele de alguma forma, né? Não sei. Exato, e aí ele ia ser atirado pra ação, né? Mas não acontece nada. E aí você fica... Mas por que, meu Deus? Sabe, é muito... Muito... É, muito fraco, assim. Um enxoxo, capenha, manca. Anêmica. Não, gente, não tem como. Não tem porquá. Não tem porquá. E os episódios são grandinhos, né? Né, menino? Então. Os episódios são grandinhos. Não, que a gente queria exigir alguma coisa de uma série jovem da Disney Plus, né? Mas pelo menos. Ah, amiga! Eu e Taylor vimos a dos patinhos, vimos. Sim. Eu vi Chatão, né? A gente viu o couro. Viu couro. Couro que vai ser até removido. A gente viu o couro ser removida, né? A gente viu o couro ser removido. O couro comendo. Menino, falar no couro, eu vi Eu vi um anúncio esses dias do Rafael Montes, né, no Instagram dele, falando que a série de adolescente musical que ele tinha feito já tinha estreado e tal. E eu tava afim de ver essa série, né? Aí eu fui ver o trailer e é o coro refeito, assim. Eu fiquei, gente, umas músicas chatas, uns negócios. Eu falei, por que que estão fazendo isso, Disney? Stop. Sim. E onde é que tá passando isso, né? Na Disney. Mas... Todo mundo falando nessas falhas, outra coisa, deixa eu achar aqui o nome. Ele falou lá na hora e falou, gente, mas essa série não ia estrear ainda. E não tem uns assassinatos, não? Um negócio? Não. Tá, mas ele disse que é super leve, que é a inclusão dele no YA. Mas é o Rafael Monte do Beyond Verônica? Verônica? O próprio. Ele da mesmo. Da terceira temporada de Bondia Verônica com 3 episódios. Sim. Sim. Ele até falou que quando ele... Porque ele tá fazendo um livro de YA agora também e fez essa série, né? Se chama Tá Tudo Certo. Ah, chatíssima também. É ruim, você viu? É, vi. É nacional. As músicas me desanimaram um pouco. É bem ruimzinho também. Garoto. Cara, você tinha colocado até na pauta uma semana, não colocou, não? Não coloquei, não. Eu poupei vocês. Tem vezes que eu poupo vocês, cara. Tem vezes que eu sou legal pra caramba. Às vezes. Ah, é Cana Vitória. Aí, tá tudo explicado, né? É com a Ana Vitória, gente. É, ela é uma das protagonistas, não é a Ana Vitória, essa menina? Agora não sei se ela é a Ana ou se ela é a Vitória, mas pra mim é uma pessoa. É tá a Morena. Tudo certo o nome dela. É, tô vendo tipo, aqui no Ludmilla, que tá tudo errado. Ah, não, Vitória, não encontrei aqui não, no Disney. A minha protagonista se chama Vitória e ela sou eu. Nossa, tem Vitão, gente. Vitão namora a Vitória. Sim! Eu tô que ele insiste que é na Vitória. Tony Garrido. Não era a Vitória, Tony, não? Tem o Tony Garrido, tem a Manu Gavassi. É a Ana Vitória mesmo. É a Ana Vitória, sim. A Manu Gavassi? A Manu Gavassi? Gente, é porque o menino quer ser musgo, o protagonista. Mas Manu Gavassi tava um dia desse em Maldivas, gente. Ela decai. Que... Ela é muito concentrada. Mas ela só faz show. Só tem gente feia, não sei. É a Disney tentando fazer o barro acontecer, né, gente? Pois é, eu falei, é um musicalzinho jovem. Quando eu fui ver, o povo fez música ruim, né? Gente, muita música boa. Aí tu fica pra quê, né? Aquele grande pra quê? Só derrota. Nada, não tem nada de bom, só coisa negativa. Estreou 12 de abril, só se fala de outra coisa. Só se fala... Logo, logo já vai ser removida também. Pra economizar imposto. Exato. Vai, vão licenciar pra HBO Max. Mano, descobrindo séries, né? Vamos fazer aquele spot que fala séries que tem na Netflix, Disney Plus, que você não sabia. Séries que você nunca ouviu falar. Séries que é melhor que você nunca ouviu falar, né? Mas vamos aí de mais uma novidade, né? Que também está no bloco das novidades, né? E vamos falar aí de Amor Platônico, né? A nova série aí do Apple TV Plus, protagonizada por Russ Byrne, né? Que mal acabou Physical, já emendou outra série aí, né? A nossa Renai. A nossa Renai, que vem aí com Sobrenatural 5, né? Sobrenatural de Almeida 5. E além disso, também tem Seth Rogen, né? Dá dor no peito. Cansei de toda a gangue do Júlio Patão. Menos Jason Segel, que ainda atura. Jason Segel, gosto de Shrinking agora, né? Mas também não sou muito fã, não. É, mas ele era da sua série favorita, aquela lá dos... Verdade, da Amazon, né? Sim, são duas coisas que eu gosto de Jason Segel, mas... E How I Met? Nunca vi How I Met na minha vida. Que isso, mano. Além disso, a gente também tem o Luke McFarlane, né? Que o Leos gosta. Ai, que delícia. Eu podia ter falado isso, que talvez eu teria ido atrás. Inclusive, desperdiçado fazendo hétero, né? Ah, então. Fazendo hétero. Exato. Tá de roupa? Menino, de roupa, inclusive. Ah, então não. Vou ver, não. Menino, inclusive, eu levei um susto, porque eu achei que ele era irmão da protagonista. Não, ele é o marido. E aí, depois, ele se beijando com ela. Gente, ele... é porque na minha cabeça ele apareceu... Gente, o irmão viado da beijando. Ele apareceu, eu pensei, não, ele é viado, né? Então, assim, não achei que ele seria o marido dela, não. E se eu não me engano, essa série é produzida, né? E um dos criadores é o mesmo cara que dirigiu aquele filme Vizinhos, né? Que é com a Russ Byrne e com o próprio Seth Rogen, né? Seth Rogen. E a sinopse é muito simples, né, gente? A gente tem esses dois amigos, a Sylvia e o Will, que eles são, assim, amigos desde a época da faculdade. Juventude tiveram uma coisinha ali, um penteala. Só que eles seguiram vidas diferentes. Diferentes, né? Ela casou, teve vários filhos, deixou a carreira de direito. E ele casou, foi ter um bar. E, inclusive, eles romperam, eles não estão se falando há 3 anos, porque ela não aprovava a mulher com quem ele casou. E aí, agora que ele se separou, essa amizade meio que volta à baila, né? Só que o Will, ele tem uma personalidade muito expansiva. E quando ele tá junto com a Sylvia, ele consegue contaminar ela pra ela ficar completamente descontrolada, né? E eu tenho que dizer que eu vi 2 episódios, né? Dos 3 que saíram, eu vi 2. Raiders, eu vi os 3, né, gente? Esse eu vi só 2. Coragem. Eu tenho que dizer que o primeiro episódio eu achei divertido. Eu gostei da dinâmica dos dois. Eu gosto da Russ Byrne, né? Tanto que eu vi 2 temporadas do Physical. Vi 1 temporada e meio de Physical. Eu gosto da Russ Byrne, acho ela legal, acho ela carismática e tal. Ela tem aquela cara de dondoca, né? Mas ela é boa. E eu tava gostando da dinâmica dos dois, assim, né? Deles no bar, ela comendo as balinhas, ficando louca. Eu acho legal. Mas aí no segundo eu já achei um pouco chato, porque ela quer comprar a tal da casa lá, que ela quer mudar com a família. E a casa que ela quer comprar é um asilo, né? Aí ele vai junto com ela ver a casa, e aí tem vários quartos, aí eles ficam repetindo as piadas de, nossa, essa, tem uma cozinha aqui nesse quarto, né? Ai, agora você... Aí ele fica subindo naquele elevador que fica na parede, umas coisas bem bobonas, assim, bem infantis. Eu entendo que é do personagem, que o personagem vai ser esse cara que tem essa vibe mais infantil, molecona, e que em algum momento isso vai ser um problema pros dois, né? Mas... É, até no começo o Luke McFarlane fica incentivando ela, né, encontrar com ele e tal, relembrar. Sim. Mas em algum momento isso vai dar merda, porque ela tem um crush nele, né, ele tem um crush nela, e ele leva, ele desperta muito esse lado maluco dela, então vai dar merda. Vai dar merda, vai. E eu confesso que eu achei que eu ia gostar mais, assim, né? Eu tava me divertindo no primeiro, e já no segundo eu já não me diverti mais. E aí foi o que acabou não me motivando a assistir o terceiro episódio, entendeu? Nossa, se tu achou o primeiro mais divertido, gente, então o segundo deve ser muito ruim, viu? Porque... Ele é bem ruimzinho. Eu assisti só o primeiro, gente, e eu fiquei, assim, desmotivado da vida, sabe? Desmotivado da vida. Ah, achei muito sem graça o casal, sabe? Não, sem pegada, não bateu sem graça, mim, né? É, não bateu pra mim ela com ele e tal, e eles doidão e não sei o quê, e ela com a amiga pra festa, indo pra festa lá de jovens. Nossa, né, tomando um drink e indo embora, né? Sim, não, sei lá, achei muito, muito qualquer coisa. E aí, tipo, ela do nada quis reatar essa amizade, né? Porque soube que ele tava se separando. Uhum. E aí, tanto é que, tipo, o primeiro encontro deles é mó climão, assim, porque não sabe nem o que é que puxar de assunto, né? Exato. Então, e aí, depois, aí ela vê ele brigando com a ex-mulher, e aí diz, ah, ele precisa de ajuda, assim, eles entram e invadem a casa da ex-mulher, né? Gente, né, eu achei, sei lá, muito sem pé nem cabeça essa história toda dela querer voltar a reatar. E aí eles brigam lá quando sai, e aí quando chega em casa, ela vai... ia transar com o Luke McFarlane. Ah, é que ele ensina o negócio de fazer o cara gozar rápido dando um soco na costela, na vesícula. Exatamente. Né? Aí ela mata o marido dela, praticamente, né? Dando um murro nas costelas dele. Ah, mas também aquele homem tá com cara de fode mal, hein, Taylor? O marido? É. Que é isso, já? Você não fala mal do Luke McFarlane. Não, ele é um grande gostoso, mas ele tem cara de que fode mal. Não, garoto, tem não, cara. Garoto, tem sim. Talvez não. Ele foda mal com mulher, né? Pode ser. Pode ser. É uma possibilidade. Mas, assim, gente, ele só não acredita que ele não precisa fazer nada. É, só comparecendo, né, Leosa? É, a gente aproveita cada milímetro do corpo dele, é isso. Exatamente. Ele comparecendo, o resto a gente dá conta, né? A gente faz. É. E aí, tipo, o marido vai dormir e ela fica de conversa com o Seth Rogen. Eu digo, não, gente, apenas não. Achei muito inverossímil. Gente, trocar Luke McFarlane com o Seth Rogen realmente, assim. Não é? Fica difícil, né, a gente apoiar a série de. Sim, fica difícil a gente falar da verossimilhança, né? Quando a pessoa faz isso. Exato. É muito difícil. Mas essa Zanon não viu, não, né, Zanon? Não, essa aí passei. Tu pulou fora, né, amigo? É. Eu não vou dizer que você não tá errado, que você tá errado, que você acertou muito. Mas, meu, só tinha coisa ruim. Uma delas eu tinha que deixar pra fora, né? Tinha que dropar, né? Ai, ai. Mas então o Taylor não vai mais ver essa, né? Essa ficou com Deus. Claro. É, não, eu não tiro sua razão, não. Acho que faz sentido, porque realmente é uma série... No mínimo complicado, né, pra gente falar. Que tinha potencial. Eu tinha gostado bastante do trailer também, né? Mas outra que o trailer me enganou. Mas eu senti, sabe, que você vai ver mais um. Acho que você tá sentindo errado. É? Tamo bem. Acho. Vamos ver, daqui a algumas semanas a gente conversa de novo. Vai chegar no grupo amanhã e acabei vindo inteira. Garoto, falar nisso, tenho que trazer aqui mensagem de menina outra Luciana, né? Esse grande ícone. Que perguntou pra mim assim, como pode que Primo não está disponível em nenhum serviço de streaming do Brasil? Pois é, mulher. Ela falou, essa série é apenas perfeito, tudo de bom. Quem é Primo, gente? Mas, gente, a série do ano. Meu Deus. Que a gente falou na semana passada. Sim. Eu a não série tava do... semana passada. Do Freevee. Do Freevee. Isso, aquela maior série que todo mundo zoando. O streaming que o Sasser inventou. Exato. Exatamente. Série do maior streaming da Amazon. E aí a Lu falou que não entende como essa série não tá, tipo, disponível na Amazon, no Prime Video normal, né, no Brasil. Porque é uma série muito, muito boa, né, gente? Isso a gente não pode negar. Realmente é uma série muito legal. É, pensa assim. Sim. A gente acertou muito. Bota muita comédia pra mamar. Mano, tem muito tempo que eu não... Que eu não pegava, não adquiria um conteúdo na Apple TV e deixava esse conteúdo guardado. E essa eu deixei, pra poder reassistir. Porque tem momentos muito icônicos nessa série. Eu gostei muito, né? Então, menina outra, Luciana, mandou avisar que gostou da recomendação, que já assistiu tudo, inclusive. Olha, inclusive, Taylor terminou, né? Que ele não tinha visto semana passada. Ficou mesmerizado pro final. Exato. Maravilhoso, né? Olha, isso que é... Desenvolvimento de plot, né? Mano? Como que o universo da Marvel se integrou todo, né? Exato. Fazendo várias perguntas sobre o ônibus. Ai, gente, eu amo demais. Muito bom, gente. Muito bom. Se você ainda não assistiu, assista. Primo, tá? Sim. Você pode... Agora... Porque com o falecimento do RBG, né? Aí você vai ter que procurar um pouco mais. É, mas... verdade. STV, gente. STV. Bota no Star Plus. Será que as pessoas merecem? Olha aí. Eu acho. Eu acho que agora o Star Plus é... Comentem aí no Spotify, no blog, se tem demanda para Primo no Star Plus. É, fala assim, quero Primo no Star Plus. Vocês vão dar view, né? É, se forem dar view no Star Plus, eu boto lá. Essa semana entrou no Star Plus o Love Again, né? Que é o filme com a Priyanka Chopra, que é uma mulher belíssima. Eu fico constrangido de existir no mesmo universo que existe Priyanka Chopra, com aquela beleza que ela tem. Gente, que mulher, que momento. Leozo disse que eu sou Priyanka, né? Eu tô sempre consumindo conteúdo de Priyanka Chopra. Caraca, Priyanka dá um espirro, o Sato já tá com a cara na frente. Exato, falar nisso, achei o final de Citadel bem furadinho, hein? Bem meia bomba. Garoto, que isso? Ah, eu gostei, mas assim. Eu falei com o Zanon que a Zanon até concordou comigo, que a temporada em si ela não rende muito assim, ela é meio. Ela começa boa e ela vai perdendo a força, né? Ela final. É meio fuenzinha. Assim, é claro que com que abriu lá do fato do Richard Madden ser filho da tiazinha lá, da vilã? Sim. Filho da puta, exatamente. Abre uma expectativa boa pra uma segunda temporada. Mas no último episódio que eu fiquei mais animado foi com o Citadel Diana. Eu também. Gostei tanto do Citadel Diana. Amo, sim. Exatamente. Eu fiquei mais empolgado. Porque eu acho que vai ser mais ação do que historinha, né? Pelo que eu percebi. E eu acho que chegou um momento em que me deu uma cansada esse negócio, que era metade do episódio flashback, metade do episódio 5 minutos de alguma coisa acontecendo e indo pro próximo episódio. Isso me deu uma broxada, né? Mas assim, belíssimos. Gostei da temporada, só não foi o que eu esperava. Achei que ia ser um negócio mais de ação, bem mais desenfreada no ritmo do que foi o começo da série. Série, né? Eu acho que ia ser mais. Foram no meio termo pra ver como é que o público reagia, né? Exato. E aí, quando a série voltar, provavelmente em 2025, né? Porque ano que vem vai ser o Citadel Diana. Então, pode ser. Mas sim, Priyanka Chopra belíssima. Citadel Baiana. Citadel Baiana. É o remake. É o remake italiano. É o remake italiano com Carla Perez. E aí é isso, então tem Love Again, né? Que nesse filme tem o menino do Outlander, né? Que sabe, Carla Perez é a atriz que faz a Rita Repulsa, né? Sim, lógico. A gente falou, inclusive, no programa aqui, que a gente falou do especial de Power Ranger. E aí também tem Celine Dion, né? Celine Dion também tá no filme também, maravilhosa. Eu confesso que eu fiquei triste vendo a Celine Dion, assim, no filme, né? Não por ser a Celine Dion, mas por saber que ela tá passando por um filme de saúde super complicado, né? Que ela até agora cancelou a turnê de vez, né? Que ela não tem condição de fazer show. Fiquei triste, porque eu gosto de Celine Dion. Mas vamos falar então aí da próxima série nova, né? Da pauta, a última série nova da pauta, né? Vamos falar de Fubar, né? Aquilo que você empana o peixe pra poder fritar, né? Garoto. Inclusive, né, já que eu vou falar de Fubar, a gente tem que falar do Tudum, né, que vai ter agora no final de junho, né, vai ter o Tudum aqui no País Brasil. E, menino, a Netflix abriu o cofrinho, né, porque vão estar no Brasil, no Tudum, nos 3 dias de Tudum, Arnold Schwarzenegger, o Chase Stokes, né, que é o protagonista de Outer Banks, a gente vai ter o Benedict Wong, também vai estar aqui, Henry Cavill, né, vai estar aqui, Zack Snyder, Gal Gadot, Gadot, Jamie Dornan, o elenco de sintonia. Chris Hemsworth. Não acredito. Chris Hemsworth, André LaMolla vai estar aqui também. Vamos ter também Isadora Bebê também. Vamos estar aqui. Vai ter a menina lá, Penélope, do Bridgerton, também vai estar aqui. Os pais e as, o pai e a mãe de Zanon, de Rainha Charlotte, também vão estar aqui. Ah, os velhos ou os novos? É. Os novos, os gostosos, vão estar aqui. Ai, amo. E também vamos ter a favorita de Leózio, que é Maiteire, né, de Eu Nunca. Amo. E também vai ter o véio, vai estar aqui. Não vai vir Cimino junto com ela? Cimino não vem, menino. Que desperdício. Poxa. O véio vai vir? O véio vai vir. E eu acho que Ben... Eu acho que Ben também vem. Eu acho que Ben também vem, tá? E aí, eu só queria dizer que todo esse line-up aqui do Tudum, que vai durar 3 dias, já pisou no outro evento nerd que a gente vai no final do ano, né? Mas vamos falar de Fubar, então, gente. Fubar. Nova série de ação da Netflix. Inclusive. A continuação direta de True Lies, né? A continuação espiritual de True Lies, exatamente. Só que sem Jamie Lee Curtis, né? Que é a filha deles, né? Tá. É a filha deles que tá lá. E o Arnold Schwarzenegger foi promovido, né, menino, na Netflix como presidente de ação, né, da Netflix agora, né? Ele foi promovido a essa função. Ele é senador ainda? Ele era governador, na verdade. Governador, é. Não, não é mais, não é mais. Inclusive o Arnold disse que ia se aposentar, né, mas decidiu fazer Fubar. E sinopse de Fubar, muito simples. Ele é um agente da CIA há 40 anos e ele se aposenta, né, e no dia da festa de aposentadoria dele, ele recebe uma missão do presidente de que ele precisa retirar um asset da Guiana, que tá lá, um asset muito importante da CIA, e também tentar pegar uma bomba nuclear que tá lá à venda do filho de um dos bandidos mais perigosos que ele já matou. E aí ele vai pra lá, pra Guiana, e aí quando ele chega na Guiana, ele descobre que o tal asset que precisa ser recuperado, ser salvo, ser retirado da Guiana, é sua própria filha, que também é uma agente da CIA, né? E aí vai ter esse contraste, esse confronto, né, de gerações, porque ela é agente da CIA já há quase 10 anos, e ele não, um não sabia da existência do outro dentro da agência. Então vai ter esse conflito de gerações, e eu tenho que dizer que eu achei divertido, apesar de ter 55 minutos, tá? Eu achei bem divertido. Eu acho que o Arnold velho, ele tá canastríssimo, assim, mas eu achei que deu bom ele e a filha, assim, achei que teve uma química legal. Eu me diverti bastante vendo o episódio, né, eu só vi o primeiro episódio. Mas eu me diverti bastante, assim, eu tinha achado o trailer simpático, mas eu não sei se eu ia conseguir tancar. Mas pra mim, eu tanquei, assim, de boa, fiquei feliz, assim, de verdade, fiquei bem feliz. Mas acho que ninguém mais viu Fubá, né, gente, só eu mesmo, né. Então... Eu vi, achei uma chatice. Achei meio Fubá. Mas você não é o público, né, Zanon? Porque é um público hétero que faz essa série, né? Você tá me chamando de gay? Não. Você tá me chamando de viadinho de merda. Chamando de viadinho chuparrola. Ah, então tá bom. Porque você não é o público dessa série. Não sei nem como é que você viu Citadel. Você não é o público dessa série. É porque eu lembro do Richard Madden no coisa da Cinderela, né? Que teve que usar uma tanguinha pra tampar. Entendi. É Citadel não é série de hétero, não. Que tem Priyanka, tem Richard Madden. Gente, claro, que é série de hétero, de ação. Priyanka é o maior ícone dos gays que tem. E Richard Madden pega os molequinhos, né? Maior ícone de gay de ação. Tinha lá em Quântico, agora tem essa. É, Quântico era série de gay, né? Então. Tinha um policial gay, tinha outro policial gay, tinha Priyanka, tinha uns homens sem camisa toda hora. Ai, ai, vocês são maravilhosos, gente. Eu gosto de John Wick. John Wick não é coisa de gay, gente. E aí, tô vendo. É. Ah, agora vai listar todas as coisas que ele vê de hétero. Eu vi até de lá, sim. Série de futebol. Ah, é verdade. Adoro. Mas é isso, né, gente? Então eu volto. Gostou tanto que não falou mais nada de Fubá, tudo bem. Eu só vi um episódio, né, gente? Não tem nada pra contar além disso. Né? Achou Fubá. Só vi um episódio, né? E aí eu não tenho como prosseguir, mas vou assistir a temporada inteira, provavelmente. É meu tipo de série. Ação, comédia, vou assistir. Ai, que acioneiro. Eu sou muito da ação mesmo, gente. Vocês sabem que eu sou essa pessoa. Da ação, vem Fórmula 1. Exato, ouço country music. É, tem essa personalidade, essa coisa... Escuta agora. Gospel. Também, entendeu? Tem essa coisa hétero, assim, pesada, né? Mas então... Pelado. Também. Vou te mandar uma. Só na minha. Eu fico triste com a exposição que eu sofro nesse programa. Mas eu queria que Leózio, né, trouxesse aí a sua visão, pra gente poder botar no título do podcast, obviamente, sobre A Que Pena Seria, né? Que... Gente, que surpresa do nada. Ah, não quero spoiler, que... Né? Porque a gente tava começando lá no grupo hoje, né, que a princípio A Pequena Sereia tá pra... dá prejuízo pra Disney, né, a princípio. Porque Porque ele fez uma bilheteria legal nos Estados Unidos, mas o problema foi a bilheteria mundial, né, que só fez 60 milhões no fim de semana de estreia, o que é bem baixo, né. Então, juntando as bilheterias lá, eles tinham feito em torno de 180 milhões no primeiro fim de semana, levando em consideração que Velozes e Furiosos fez 319 milhões, né, no primeiro fim de semana, e que tá muito apertadinho, né. A gente teve Velozes e Furiosos, aí teve A Pequena Sereia, aí agora tem Spider-Man, aí depois vai ter Flash, vai ter Transformers, tem um filme atrás do outro, né? Então não tem aquele gargalo pra poder ficar ali só um filme reinando durante muito tempo. E também dizem, não posso afirmar, não seria leviano, ou seria, que as pessoas estão sendo racistas e não estão indo assistir o filme por causa da protagonista, né? Da Halle Berry. Exato. E, inclusive, até o IMDB, esses lugares assim, onde você pode avaliar, né, Media Tracker, eles tiveram que mudar a forma de fazer classificação, porque o filme tava ganhando muitas notas zero, né, muitas notas um, sem as pessoas assistirem, só pra diminuir a nota do filme geral, né. Então eles tiveram que mudar. Mas, assim, eu sei que o Leozio viu, gostou. Darlan também viu, também gostou bastante. E ele só me disse que achou um filme um pouco longo, assim, né. Uhum. E eu fiquei sabendo que colocaram a música pro Príncipe, colocaram música pra Aquafina. Ah, menino. E aí deu uma esticadinha, assim. Mas, no geral, o que eu vejo desde quando começaram a sair as primeiras reviews do filme, é que, tipo, a Halle Bailey é maravilhosa, perfeita, sem falhas, mas que o filme não é tudo isso, assim. É um filme bacana, mas é um filme ok. É um filme de nota 6, nota 7. Eita. E aí, né? Você que viu. Então, eu achei o filme fofo. Um filme... passou tempo, divertiu. E eu acho que apesar dele ter 2 horas e pouquinho, ainda tem umas coisas que parecem meio do nada, assim, sabe? Acho que a noção de passagem do tempo de Pequena Sereia, aí eu teria que rever o desenho pra confirmar, assim, ela é meio esquisita. Porque... Não, mas o Pequena Sereia, o desenho, ele tem 83 minutos, ele é um filme super curto, as coisas... É, ele é bem curtinho. Porque assim, vou te dar um exemplo. Depois que a Ariel salva o príncipe e tal, eles mostram a canção do príncipe, né, que ele canta bêbado, porque, assim, nada me convenceu que ele não tava bêbado, que ele tá caindo, se remexendo enquanto e desafinando, coitado. E aí você vê que o tempo tá passando porque ele tá lá navegando, procurando o Ariel, não sei o quê. Aí quando volta pro mar, alguém comenta com o Rei Tritão, assim, nossa, menino, a Ariel tá tão estranho esses dias, né, tão caladinha dela, não sei o quê, blá, blá. E aí eu fiquei meio assim, porque, assim, beleza que eu entendi que eles estão querendo me dizer que a Ariel passou esses dias que o príncipe tá procurando ela dessa forma. Mas eu preferia estar vendo a Ariel, entendeu? Do que me dizerem isso enquanto o príncipe canta. Então eu achei meio esquisito. Mas assim, realmente a Halle Bailey tá perfeita. Tá muito bem, assim, e carismática, engraçada, tá realmente, né, apesar de já saber que ia gostar dela, me surpreendi, assim, com tanto de que ela entrega. Melissa McCarthy tá sendo muito elogiada, eu particularmente não achei, assim, essa farofa toda. Achei você que não ela gostou tá da okay. Ursula, nem? Ela tá bem Jason Momoa, assim, bem caricata. Aliás, você viu, então... né, que ela entrou numa polêmica aí. Ela não entrou, né, quiseram colocar ela numa polêmica, né. Que ela falou que se inspirou no rolê das drags e que acharam um absurdo que não contrataram uma drag pra fazer a maquiagem dela. Um absurdo. Ai, nossa. Como assim? Como pode, Disney? É, porque a maquiagem dela é bem feia, né? Mas, e aí? E assim, ela fica o filme inteiro se pendurando, se virando de um lado pro outro. Você mal vê a cara dela, então, sei lá, eu achei que... Ela não compromete, mas ela, pra mim, tá só uma... Eu posso fazer uma pergunta honesta? Porque no desenho, quando a Úrsula pega a voz da Ariel, a Ariel vai lá desenrolar com o príncipe, ela tem até o sol, não sei o quê, nascer do dia, do terceiro dia pra ela ganhar o beijo e tal, não sei o quê. A Úrsula se transforma numa grande gostosa pra poder conquistar o Eric, né, com a voz da Ariel. E no filme, a Úrsula vira uma grande gostosa e ainda é a Melissa McCarthy? Não, eles botam outra atriz. Ah, tá, poxa. Tem uma hora que ela tá, tipo, no espelho, assim, que é a hora que a Aquafina e o Sebastião vem, ou o Sebastião... Aí aparece a Úrsula, né? Isso, aí aparece a Melissa McCarthy no espelho. Ah. Mas, assim, Eu acho essa história toda dela virar outra mulher. Porque, assim, né? Teria que rever o desenho também de novo. Mas no filme, a Úrsula fala assim: meu irmão, o rei Tritão, me prendeu aqui nessa caverna. O juiz tirou todo o meu dinheiro. Tô presa nessa cidade, né? Próprio Onilau. Tanto que ela foi se comunicando com... eles eram irmãos? Eles não são irmãos. Acho que eles revelaram isso só no live action. Ah, tá. Porque. Virou Keno. Porque na animação eles não são irmãos, não. Pois é. E aí, tipo assim, ela se comunica com a Ariel através de bolhas e tal. Então ela é como se ela estivesse realmente limitada àquele espaço físico. E aí, a partir do momento que a Ariel vai pra Terra e ela aparece como uma gostosa na Terra, ela tá livre, leve e solta, fazer o que ela quiser. E eu não peguei a explicação de por que ela fez isso. Entendi. É só funcionou. Feitiço, sabe? Falaram que não tem a cena do cozinheiro, né, correndo atrás do Sebastião. Não tem. Acho que linguado foi bastante prejudicado, né, tanto pelo visual horrendo quanto... Enfim. Sebastião tá bem, mas eu sinto falta dele ter uma voz mais, né, tipo, porque o Sebastião do desenho é maravilhoso. É, o dublador do Sebastião também é muito bom, manda muito bem, mas eu senti falta daquela coisa mais Under the Sea, né, bem exagerada. Agora a performance de Under the Sea é muito legal. Tudo que a gente sente falta do trailer, de colorido, de bicho, não sei o que, eles botaram, entregaram, alongaram a música. Ficou muito legal. Diferente daquela música da Ariel, de Quero Ver o Mundo Lá Fora, não sei o que é tipo ela na caverna com um garfo, sem fazer nada. Toda hora que você acha que a música vai crescer, ela vai sair do lugar, ela volta e nada no escuro. Ela penteia o cabelo com o garfo? No desenho? Penteia, com a Fina fala pra ela, é uma zumbajinga, você pintar o cabelo. Aí ela chega na aldeia, a pessoa mostra um garfo pra ela, ela bota no cabelo, maravilhosa. E a Aquafina tá um cristal? A Aquafina é perfeita, a música dela do zum zum zum do Fofoquei. Tá incrível, porque é uma música totalmente fora de ritmo, assim, e aí entra o Sebastião fazendo rap, fazendo yo com as garras, é incrível. Ah, que é a música do O Link, Príncipe, né? Gente, vi muita gente falando mal dele, falando, ah, ele é só bonito, tá toda hora com a camisa aberta, não sei o que, pra nada. Pra mim, ele não precisava fazer nada além disso, realmente entrega muito, assim. Eu acho, esse moço é famoso? Não, eu acho que ele é novato. É porque eu acho ele meio, assim, esquisito, né, falei... Não, sem graça, acho. Apesar da Isabela Boscov ter dito que ele é tão atraente quanto comida de hospital... Meu Deus. Eu achei ele bem fofinho, bem príncipe. E ele é assusta do príncipe Eric mesmo. Eu amo. O rei Tritão tá muito perdido. Javier tá assim. Eu fiquei sabendo isso, que ele tá. Cara, tem uma cena que ele tá, tipo, olhando pro lado, assim, tipo, alguém me dá meu texto. Tá bem esquisito. Ah, eu amo. Mas falando também, bicho, a música ficou legal também. Ficou bacaninha. Apesar de eu achar que o linguado deveria cantar mais da música. E que é um que Simone que Ashley tá belíssima. Quem? Simone Ashley, as irmãs dela. Ah, mulher, elas aparecem meio segundo cada. É, falaram que tiraram até a música de apresentação das sereias. Não tem a música do começo. Gente. É, as irmãs, tem uma cena que elas estão sentadas assim, meio Barbie sereia, sabe? Mostra as cores de cada um. E é isso. Ah, eu achei triste não ter a música das princesas, das sereias. Não teve a mãe da Ariel? Ela não tinha também no desenho. É, a mãe da Ariel tava morta, no caso. É, ela só fala, sua filha da minha mãe amava o céu. O céu. Não, é o mundo lá fora. O mundo lá fora, né? Porque a mãe dela era humana? Não, porque a mãe dela era muito fascinada também pelo mundo exterior. Mas, eu não sei, assim, eu confesso, né? Até falei lá no grupo, falei, tipo, como tá tendo muita coisa estreando, né? Você tem que meio que priorizar, porque o cinema tá R$50, né, gente? Uhum. Então você tem que priorizar o que você vai ver. E apesar de eu tá muito, eu querer ver a Hailey Bailey no cinema, eu acabei, tipo, optando por não ir assistir no cinema e esperar mais um pouquinho pra ver se vai ficar um pouco mais em cartaz ou então quando chegar no iTunes, sabe? Pra poder assistir. Eu acho que eu fiquei com tanto, não medo, né? Mas um receio do que seria entregue nesse live action, né? Uhum. Fiquei com esse receio. É, eu acho que assim, diferente de Aladdin, que a gente gosta muito porque eles fazem realmente uma... É a mesma história, mas tem umas novidades, né? Umas coisinhas. Uhum. Tava... A pequena seria realmente, se eu tivesse visto o desenho antes, você ia dizer, ah, vou ver como é que ficou o live action. Uhum. Que nem Rei Leão, assim, digamos, né? Que Rei Leão é meio cena a cena, tem as coisas ali que o povo reclama e tal. Mas eu não sei o quanto ele é atraente pra esse público das antigas, que gosta muito do desenho. Porque eu acho que bate nisso que você falou, né? Do racismo, das pessoas quererem que seja igual, né? A menos quando é o contrário, né? Quando é um personagem negro que fica branco e ninguém reclama. Até porque onde já se viu uma sereia negra, Leozio? Não existe sereia negra, que absurdo. Não é, menina? Então, absurdo. Assim, eu acho que eles fazem isso, né? Vamos pegar esse público das antigas e acaba meio que backfires, né? Como diria pensei em inglês. E eu não sei o tanto, eu não sei o tanto que o público novo tá ligado, né? Tipo assim, não tenho visto esse movimento grande. Claro que a gente tem um monte de criança muito feliz pela Ariel Negra, não sei o que. Mas assim, eu não vejo a grande massa dizendo assim, estou louca convencendo meus pais a me levar pra ver o live action da Disney, sabe? Entendi. Eu acho que esses live actions fizeram mais sucesso Bela e a Fera, não sei o que. Acabou sendo os pais levando do que os filhos querendo. Eu também acho. E aí eu acho que isso acabou também acabou refletindo nessa falta de bilheteria, sabe? Uhum. Porque eu acho que, particularmente, as crianças atuais não vão ter interesse em ver o filme. E pros pais que talvez levariam essas crianças também vão preferir assistir uma outra coisa. Uhum. É, tanto que você vê assim, a gente pensar, muito menos filmes estão ganhando super bilheterias na pandemia. Mas Mario, que é um filme muito simples, ganhou tanto que ganhou justamente por ficar mais velho. E aí tem criança que vai e gosta, mas é muito parecido que os pais estão indo, eu sinto, né? Sim, tirei é do isso. Meu cu. Não, mas é bem isso, porque as sessões você conseguia ver as crianças animadas, mas os pais também estavam super animados de ver aquilo ali, que fez parte da infância dele, entendeu? Faz total sentido. E eu não sei o quanto é atraente nessa coisa de live action da Disney, as pessoas irem rever o filme que elas já viram, com atores. Tipo, de repente eles poderiam realmente rebutar a Pequena Sereia, aí vai ser o risco que, beleza, podem rejeitar, mas pode atrair um público realmente novo. Sim, eu acho que, como o Zanão falou, eu acho que esse filme vai fazer um sucesso legal quando chegar no Disney Plus. Né? Eu acho que muita gente vai assistir ele. Como foi o eu caso? Eu falei? Se não for, você pode aceitar o crédito que eu estou dizendo. É, mas assim, então tem... Tá bom, gente, falei. Tem uma questão do Disney Plus também que eu tava falando com o Henrique esses dias. Não tem Pequena Sereia desenho no Disney Plus? Não tem. Não tem. Então, assim... Viado, como assim? É, pra mim era pra ter a série inteira, o seriado que tinha, o desenho, era pra ter, e assim, eles não botam. Não, e era então, pra ter assim... Sereia o 2 e o 3 também. Pois é, e aí eles não botam essas coisas que realmente poderia levar muita gente pra lá, e até gerar mais interesse pro filme, e o streaming parece que é só pra ficar coisa nova mesmo e tirar o que não tá dando retorno imediato. Mas, mas esses live action da Disney, quem sempre atrai os adultos, né? Não tem criança, nunca pega. Eles gostam, criança gosta de desenho. Coisa então, mas se tivesse um desenho da Pequena Sereia lá que a criança estivesse vendo, ela ia dizer, ah, eu quero ver. Então, Ah, Léo, deixa eu te perguntar, mas já tem o prequel de Melody que vai vir aí ou não? Então, estão dizendo aí, né? Que vai ter várias continuações. Eu particularmente tô achando que não vai rolar nada, não. Eu também acho que não, porque a gente tava vendo lá na matéria que pro filme se pagar, ele tem que fazer pelo menos 780 milhões de dólares, né? Pra se pagar. E eu acho que corre o risco de não fazer. Mas sabe qual filme que vai fazer? A Branca de Neve, com a Chata e Gal Gadot, que fez até papel do Método, né? Da madrasta má. Ela falou que... Só porque eu falei, eu caí em fake news. Tem várias Pequenas Sereias aqui na Disney Plus. Joguei algumas fake news e algumas verdadeiras também. Tem até a Pequena Sereia 2. Que é ruim demais. Eu nunca... É o da Melody ou é a Melody ou o 3? É o da Melody, o 2. É o da Melody. E o 3 também é bem ruim também, gente. O 3 assim, é o quê? Eu acho que a Disney precisa realmente parar com esse negócio de live action das animações, sabe? Eu acho que não tem porquê, porque não muda nada, é tudo muito igual, né? E tipo, eles vão fazer Moana agora, que isso aí faz 2 dias. Exato. Né? A própria Auri falou, né, que ela não vai fazer Moana. Falou, gente, eu tenho 24 anos, eu não vou fazer o papel da menina. Quem falou? Auri. Ah, ela não vai ser Moana? Não, ela falou que não vai fazer Moana. Falou, gente, me respeita, né? Não tem idade pra fazer Moana, mano. Eu jurava que ele ia ser Moana. falou que não vai fazer. Tem até a série, viado, 3 episódios. Nossa, a Leozzi botou uma fake news pesadíssima. 3 temporadas de série, caralho. O Mickey chorando em casa. Foi o Henrique que me falou que não tinha as coisas. Acredita que ele vive na Disney Plus? O Mickey falando. Viado, falando, somente porque... mesmo. Nossa, somente mesmo, né? Caraca. O Mickey chorando triste, arrasado em casa, vendo tanta mentira e falando, é muita maldade nesse mundo. Vai eterno é revogar meu passo. Exato, o seu da Xonga. Meu, se a Ali falou que não vai fazer Moana, será que a Idina também não vai fazer Frozen 2? Que? Será? Frozen 2 ou Frozen? Frozen não, Frozen live action. Ah não, vai ser a Lea Michele que vai fazer no lugar dela. vai ser a menina de Once Upon a Time, que fez a Anna. Vai ter Frozen 3, né? Vai ter Frozen 3, vai ter Toy Story 5, o rato passando o chapéu. Mas aí, se você tivesse que dar uma nota, Leoz, que nota você daria? Eu daria um 7,5 de boa. As cenas deles na cidade são bastante bonitinhas, o que dizer que, como você falou. Cara, aquela parte que a Úrsula vira um polvão gigante no final, eu não lembrava que era assim, não. Achei bem DC. Eu amo, achei bem DC. E eles fizeram um twist maravilhoso pra Ariel se salvar sozinho sem o Príncipe Eric. Quando eu ia dizer pro pai assim, Príncipe Eric me ajudou. E ele olhava pra cara dela e falou, eu sei que é mentira. Pra ela dizer que ela é empoderada? É. Amo. Eles botam a Ariel pra girar um leme que ela não faz ideia de pra onde o barco ia, mas vai certinho na cara da Úrsula. Que a Úrsula morreu empalada, né? Isso, só que agora é a Ariel que empala ela, não é, Eric? Amo! E ela fica muda o filme todo mesmo? Fica só fazendo umas carinhas e bocas pra Aquafina e pra Sebastião. Ai, gente. E rola um clima de romance entre Sebastião e Aquafina. Vai vir na sequência. Tem uma hora que ele fica embaixo do cobertor. Tem o cachorro do príncipe? Tá lá, existe. Porque o cachorro era uma figura importante no filme. É, mas ele não faz nada de falar nem nada assim. Que absurdo. Porque o cachorro do príncipe ficava lá vendo Sebastião, essas coisas tudo. Né? Tô vendo aqui, né, menino, que vai chegar Evil Dead Ascensão, Mulher Rei e Magic Mike, a última dança agora esse mês na HBO Max, no Brasil. Só hits, né? Magic Mike eu mostrei, inclusive, a dança pra vocês, né? Dança incrível. Porra. Mas... chegamos aqui agora ao momento de encerrar, né? Porque vamos falar de séries que se encerraram, séries que se foram. E aí nós vamos encerrar o momento também aqui com o Taylor e Zanon, né? Que não consomem essas séries. Eles não vão falar de sucesso? Não vão falar das séries que se encerraram, né? Não, tadinho eu até vejo, só não estou em dia. Ele pode se despedir de mim, gente. Gente... E aí, então eu quero pedir aqui os contatos pra shows, né? Mas você não vê Mrs. Maisel? Não. Menina, não parei contigo no mesmo episódio. Ah, mas eu segui. Tu seguiu pro episódio final, direto. Isso. E eu tô tentando entender quem é essa branca que tá aqui com o Dr. Fred na foto. Também não sei. Do Queer Eye. Ué, você entrou na foto. Eles estão aqui pensando na segunda temporada que não vai ter, bom. Ai, ai, mas aí... Simone Soares nessa foto. Também? Eu amo. A famosa Simone Soares. Ai, ai. Mas e aí, Taylor? Contatos pra shows. E aí? Ah, tamo aí, né? Twitter, Instagram, Taylor Rocha... né, tô sempre postando as coisas que eu tô terminando de ver, as coisas ruins que eu não falo pra Sasso que eu vou ver, depois ele disse que podia ter me falado, que é ruim, né, então tem de tudo um pouco, exato. Certo? Não tá tendo foto de espelho ultimamente, no elevador, né, então é isso. Triste, muito. E você, senhor Zanon? Contatos pra shows aí, pra quem quiser. Gente, Instagram, Twitter, @comZanon. Tô lá no Telegram do Gado. Então aí, gente. Quer falar alguma coisa? Manda aí. Mentira, vocês não falam nada. A gente não é amigo. E é isso. Beijo. Que a gente não é amigo. Senti uma tristeza aí. Eu quero fazer uma personalidade nova agora nesse final de... Vai fazer um rebranding, né? É, vai ser o novo vilão. Pareceu o protagonista do American Boy Chinese lá. Exato, triste. Todo triste. Sem carisma. É, ele quer ser o @sede do NFL. Amo você. Vou achar minha Caitlyn. Ai, ai, eu amo tanto. Maravilhoso. Então é isso, meninos. A gente se vê beijos. Na próxima aí. Beijos. Então, Leózio, vamos aí. Tchau, foi um prazer treinar vocês, hein? Que... Adoro! Já foram pra trás. Vamos falar de encerramentos, então? Foram muitos essa última semana. Vamos. Falar do filme de Barry, né? Incrível, do rei daí. Exato. Engraçado que o final de Barry, eu vi umas reações, né, da galera da minha bolha, que foram bem contrastantes, né? Eu vi que tem uma galera que gostou bastante, que achou que foi interessante, e outras falaram que parece que teve uns saltos temporais que não foram tão legais, assim, pro conjunto da série. Eu vi um pouco de contraste nessa... Até então, Barry era uma unanimidade. Todo mundo amava a série já feita e tal. Eu só vi amor na timeline. É, eu vi essa, eu vi uma galera falando que não tinha gosto, não tinha curtido tanto. Eu vi as pessoas dizendo assim, ah, agora que Barry acabou, nunca mais teremos séries boas na TV, né? Ah, é, né? Porque acabou, era de ouro da TV, agora. Pois é. Ficou com Deus. E acabou Succession, né? Succession acabou aí depois de 4 temporadas. Menino. É... Eu vi um hit no Twitter, assim, de proporções incríveis da mulher do CLT. Menino, eu ritei muito. E o pior é que é a segunda vez que eu rito com essa piadinha da CLT da Jerry, né? Porque no episódio que ela foi demitida e falou que ia continuar trabalhando, eu também fiz um tweet sobre a Jerry e eu também ritei. Só que nesse segundo agora eu ritei muito, né? O bom é que eu entendo tanto de Succession que eu vi a foto daquela mulher lá, eu achei que fosse a Shiv. E eu, gente, mas eu li que a Shiv ficou casada com o homem que era o CEO. Como é que ela manteve o CLT? Não, a Jerry, ela trabalhava lá na empresa, né? E ela foi demitida algumas vezes nessa última temporada. E ela continuou trabalhando todas as vezes. É, eu li as pessoas dizendo que ela só ignorava a demissão e voltava no dia seguinte pra bater o ponto dela. Exato, a maior fã da CLT que existe no Brasil. Ou diz que a FGTS dela é gordíssima. Gordíssimo. Isso porque ela ia fazer um acordo pra ganhar a bolada, mas conseguiu um emprego de volta, né? E assim, a temporada pra mim foi uma temporada excelente, né? Eu costumo dizer, sempre vou dizer que sou early adopter de Succession. Desde a primeira temporada, antes de modinha de Emmy, né? E modinha de podcasters aí falando, muito foda, não sei o que, né? Mas essa 4ª temporada pra mim, assim, ela foi impecável, de verdade. Ela tiveram episódios muito longos, né? Esse último episódio, inclusive, teve 1h30, mas que valeu cada minuto, assim. Foram episódios muito, muito bons. E o Morto não fez falta, né, da temporada? Não, né? Porque ele acaba sendo meio um catalisador, né, das ações até então, né? Porque você tinha o Logan de frente da empresa e você tinha os 3 filhos contra ele, procurando como, né, atrapalhar. E do momento que o Logan morre, você tira esse cara que era o principal adversário dos filhos e você coloca de novo, que eles tinham entrado em acordo, né? Você coloca de novo esses 3 irmãos em rota de colisão, né? Pra saber. Mas o Logan não era filho? Não, o Logan era o pai. Ah, eu achava que o pai já tinha morrido no início da série e ficava os filhos brigando. Não, na primeira temporada ele tem uma espécie de AVC e aí ele fica em coma e tal. E aí tem essa briga inicial pela sucessão, né? Só que aí agora depois ele se recupera, ele reassume a empresa e tal. E ele é um grande sacana, né? Ele é um pai que foi um sacana terrível. E aí no penúltimo episódio a gente tem a eleição americana, né? E é onde ganha, tipo, o candidato que é tipo o Donald Trump, né? O personagem ganha. Foram os King que escreveram o finale? Não foram os Kings que escreveram a filagem. Se fosse, seria incrível, hein? E aí, esse personagem, ele tem o poder lá, porque a trama dessa última temporada é que é como teve esse plot, que a Warner foi comprada pela AT&T, e depois a Discovery comprou a Warner AT&T, né? E aí era mais ou menos isso. Tem a empresa dos Roy, que é a empresa principal, a Waystar, que tava pra ser comprada pela Gojo, que é a empresa do Alexander Skarsgård, que tá um grandíssimo gostoso, né? Ai, me manda pique. Né? Tava nesse plot, e aí até então os irmãos estavam fazendo o rolê da... Estavam de acordo, era um acordo que o pai ia fazer, só que eles decidem, principalmente os irmãos homens, né, o Kendall e o Roman, de ir contra o tal do acordo. E nesse episódio final, vai ter a votação do board, né, da empresa, se eles vão vender a empresa pra Gojo ou não. Então é um episódio que eles ficam trabalhando, né, vendo se tem os votos necessários, se não tem. E o Kendall, ele tem essa vontade de ser o sucessor do pai. Só que ele é um cara que é super merdeiro, né, o cara que teve muito problema com droga, que já matou uma pessoa, precisou do pai pra ajudar a encobrir. Então ele é uma pessoa muito problemática. E até uma das frases memoráveis desse episódio final é: eu te amo, mas você é uma pessoa ruim. Né? Então tem algumas coisas assim. E o grande twist, assim, acho que o grande boom da série é porque são pessoas ricas, são pessoas odiosas e que, assim, todos eles terminam infelizes, né? Eles terminam infelizes, não tem um final feliz. Porque o Kendall, ele perde a votação, né, de vender a empresa é vendida, então ele não consegue realizar o sonho de ser o presidente da empresa. O Roman fica meio perdido, assim, pra voltar pra vida dele de putaria e bebida e jogos e coisas que ele fazia antes. E a Shiv, né, que até então ela achava que ela ia ser a CEO da fusão, né, da Gojo com a Waystar, ela acaba sendo passada pra trás pelo próprio marido, né, o Tom. Que o Tom já tinha dado um balão nos três irmãos na final da temporada passada, que ele conta que os filhos iam trair o Logan, e agora, nessa temporada final, ele acaba fazendo um acordo com o Alessandro Skarsgård pra ser o novo CEO, né, então ele se torna o CEO dessa grande empresa, e a Shiv vai virar só a mulher troféu dele, né, então a Shiv, inclusive, é apelidada de grande perdeã, né, porque ela sempre acha que vai ganhar e sempre perde, e é o que acontece. Tá bem longe a sua voz agora, né, igual o final de Succession. Mas, Hello. Oi, se eles queriam ser ricos, assim... Ei, te perguntar se esses personagens, eles queriam trabalhar efetivamente nessa empresa ou eles só queriam poder? Porque, pelo que eu entendi, a Chief continua com o dinheiro todo da empresa, né? Com o marido. Na verdade, todos eles, né? Porque, tipo, o acordo foi um acordo muito bom pra empresa, né? Então, todos eles iam ganhar milhões, bilhões de dólares. Ah, gente, vai abrir sua produtora, então, sabe? Vai fazer um podcast, né? Mas o Kendall, ele tinha esse sonho, né, de ser o sucessor. Era a coisa do legado, né? Exato, ele fala, o pai prometeu pra mim quando eu tinha 9 anos que eu ia ser o sucessor. Que problema de rico, hein? E aí eles, por um momento, você pensa que vai dar tudo certo, né, porque os irmãos chegam ao consenso de que vão votar a favor de não vender a empresa e que o Kendall vai ser o sucessor. Só que aí, de repente, a Shiv muda de ideia no meio da votação, ela sai da sala, o Kendall e o Roman vão atrás dela, e aí de repente eles começam a brigar, ela solta essa, né, eu te amo, mas eu não confio em você, aí ela joga no ar que ela sabe que o Kendall matou uma pessoa, e aí eles começam a brigar, o Kendall bota tipo o dedo no globo ocular do Roman, como se fosse tirar o globo ocular deles, assim, um negócio bem infantil e deplorável ao mesmo tempo, né, e acaba que ele perde tudo, e assim, é tudo muito melancólico, né, a Shiv tendo que dar a mão pro Tom no carro ali, pra fingir esse casamento feliz, né, agora que ele é o CEO, o Roman tomando suas bebidas e o Kendall andando de isolado assim no meio do parque, inclusive o Jeremy Strong, né, que é o ator que faz o Kendall, falou que eles filmaram uma cena onde o Kendall tentava se matar, né, mas que eles acabaram cortando a cena no final, né, cortaram a cena e terminou só uma coisa meio melancólica, assim, é bem triste assim o final, mas você espera porque todos eram pessoas horríveis, né, então, mas pra mim foi uma temporada impecável, um series finale impecável, assim, foi muito bom poder assistir a série, assim, e principalmente esse final, eu gostei, assim, eu fiquei bem emocionado não, mas eu fiquei tenso, né, você fica tenso, principalmente na votação, as organizações, vai dar certo, não vai dar certo, e aí quando você vê que, tipo, não vai existir um final feliz pros Roy, você fala, é isso. E aí é claro que tem um monte de subtexto, né, de tipo, o fato da Shiv ser uma mulher, ela nunca teve chance, né, ela nunca teve uma chance real de ser protagonista, de poder brigar pelo poder, de ser uma pessoa relevante dentro daquela empresa, né, isso é bem legal, assim, e muita gente ficou, mas acabou a série, agora que tava num momento excelente, tá longe de novo, né, hein? Tá bom, o seu microfone já cansou, não quer mais trabalhar ele, já cansou, mas aí eu acho que tem isso, né, porque a Shiv sempre quis ser. Inclusive, tem um momento na terceira temporada em que ela meio que se torna, assim, a favorita, né? Ela tá ali no final da segunda temporada, começo da terceira temporada, que ela tem chances, né? O Logan, pelo menos, diz pra ela que ela tem chance de ser a CEO. Mas, na verdade, nunca teve, né? Só foi massa de manobra. Foi massa de manobra pro Tom, foi massa de manobra pra todo mundo, né? Então, o quanto o mundo é realmente cruel pra... com as mulheres, assim. Não só no mundo corporativo, mas no geral. De diminuir elas e tal. Então, eu achei bem legal, assim, esse subtexto. E achei que a série terminou no momento exato. No momento que ela tava muito em alta. E que eu acho que se continuasse, talvez poderia cagar tudo, né? Então, acho que terminou bem, né? Assim como as séries que a gente vai falar a seguir, né? Você tá aguardando os spin-offs que prometeram? Não, inclusive o Jesse Armstrong disse que não vai ter spin-off nenhum, não, gente. Que acabou. Então... Acabou. Boca aqui, e é isso aí. Mas foi bem legal. Foi bem legal, assim. Foi o segundo series finale que eu assisti na semana, né? Porque o primeiro foi de Marvel, Mrs. Maisel, que terminou aí depois de 5 temporadas. Inclusive, hoje eu tava assistindo tava vendo uns vídeos no YouTube, né? Dos prêmios, né? Que Mrs. Maisel ganhou na primeira e na segunda temporada, né? De como ela era a série do momento, como ela era a queridinha, né? Das atuações e tudo. E realmente, né? A gente que acompanhou, assim, a série bem de perto, né? A primeira e a segunda temporada são realmente excelentes, são muito boas, né? Só que aí depois eles caíram nesse fluxo de, tipo, ficar correndo atrás do rabo, né? Da história não evoluir. Uhum. E que pra mim acabou chegando, culminando nessa quinta temporada, né? Que é, como a gente já tinha falado quando a temporada começou, de ser... eu acho que a Amy Sherman, ela tinha pensado em como ela ia conduzir. E aí eu acho que ela distribuiu mal as histórias. Uhum. E aí a Amazon falou assim, olha, Amore, vai ser 5 temporadas, tá bom? Adoro, olha, Amore. Olha, Amore, vai ser 5 temporadas, depois vou te dar 2 temporadas pra você fazer a série de balé que ninguém vai assistir, mas Mrs. Maisel vai encerrar isso aqui, até porque a série perdeu prestígio, perdeu relevância, igual o Handmaid's Tale, né? Uhum. Perdeu. Não, eu vou te falar uma coisa assim, né? Eu acho que a gente vai comentar o final detalhadamente. Eu gosto muito do final. Mas se esse final fosse na terceira, teria sido assim, tipo, a série lembrada, sabe? Tipo assim, pra a terceira sempre. Já meio. É, porque assim, ele cabia já antes. Exato. Eu acho que esse final da série, ele é muito. Ele é muito bom e ele se encaixaria em diversos momentos do que eles estavam contando, né? Mas eu acho que a Amy Sherman, ela. Se perdeu, assim como a gente já viu ela se perder em Gilmore Girls, né, que ela teve muito tempo pra trabalhar, ela se perdeu, não sabia mais pra onde ir, o que fazer, de como proceder com esse personagem, e aqui ela fez mais uma vez isso, só que aí eu acabo achando que a história ficou prejudicada em si, porque você chega nessa temporada 5, que eu acho uma temporada boa, eu acho uma temporada muito boa, né, só que ela tentou remendar da forma que dava, que era fazendo os flash-forwards pra mostrar que realmente a Mitch conseguiu ser uma pessoa famosa, que ela conseguiu ser essa artista super relevante e desbravadora e que rompia os limites, mas ela precisou fazer concessões e adaptações, e você tem um encerramento, obviamente, mais importante é que a história da Mitch se encerre, mas faltou um pouco de sustância, assim. A gente entendeu que a história da Midge se encerrou, como eu te contei, né, a gente descobre que a Midge e a Suzy ficaram mais de 20 anos rompidas, né, por causa do plot que ela não sabia que o Joel tinha comprado a dívida da Suzy sobre a Midge pros agiotas, né, então acaba que por isso que o Joel vai preso, né, por causa que fica lavando dinheiro pra máfia e tal, e quando ela descobre isso, ela se sente muito traída e termina a amizade com a Suzy, e até no episódio do Roast da Suzy, né, que é um episódio maravilhoso, e elas têm essa coisa de o glipse de voltar a fazer as pazes, né, que elas decidem conversar quando a Midge estiver em Nova York e tal, e acaba que a gente nunca vê essa conversa, né, a gente vê que elas se acertaram, que aliás, eu gostei muito do encerramento da série ser entre elas duas, uhum. Né, porque desde o começo, desde sempre, quem sempre acreditou e apostou no sonho da Midge sempre foi a Suzy. Sim. Né? A Suzy sempre esteve ali por ela, esteve ali pra ela, né? Plot maravilhoso de Catskills. A Suzy sempre esteve na bala, né? Tanto que, eu não lembro se é no último episódio, mas eu acho que pode ser no penúltimo, que a Midge pede pra que a Suzy vá, a esposa do Gordon pediu o lugar pra ela poder ser convidada pro programa, e a Suzy não quer, mas pelo uhum. fato de ser a Midge que pediu, ela vence esse orgulho e pede pra poder, pede esse favor, né? Pra poder deixar ela participar do programa. Então, tanto que quando... Aí eu sei que é no penúltimo episódio. E quando a Midge vai lá se apresentar pro Jack Carr, e o Jack Carr decide não levar a Midge no programa dele, porque a Midge é uma mulher, e quer que o outro agenciado da Suzy vá, pô, ela fala pro cara assim, ela fala pro próprio agenciado, ela fala assim, eles vão te ligar, e é pra você recusar, porque ela acha um absurdo que não seja... O momento da mídia, a oportunidade da mídia, porque sempre foi isso o foco dela, fazer da mídia uma estrela, né? Então, eu amo essa relação entre as duas, amo mesmo essa relação, acho uma relação muito, muito bonita, muito foda, né? E eu acho que esse episódio final, principalmente, a Amy Sherman, ela consegue colocar ali tudo que a gente gosta que ela faça, né? Ela e o Daniel, que eles façam, e ela fez o que ela, acho que ela deveria ter feito o tempo todo quer dar o foco real para a protagonista dela, porque muito tempo ele, em muitas partes, eles se perdem nos outros coadjuvantes que não tem necessidade, né? Que eu acho que Mrs. Maisel brilha quando foca na Midi, quando foca na Suzy, sim, né? Eu acho que é muito isso, assim, que quando tem esse foco nas duas. Assim. Mas você, né, que assistiu aí esse finale, qual foi o seu sentimento? Então, até te falei, né, quando eu comecei a assistir o episódio, que eu pulei direto, né, do primeiro pro último. Primeiro não, eu vi um pouquinho os três primeiros e tal. Acho que o terceiro foi o que eu não vi inteiro. Uhum. E aí fui pra ele e falei assim, cara, impressionante como no último episódio a gente ainda tá perdendo tempo com o Lenny Bruce, com as coisas assim. Então eu comecei muito de má vontade, eu até fui ler sobre a participação do Lenny Bruce, que eles falam que eles não puderam usar o ator e até o personagem o tanto que eles queriam, né? Acho que o Lenny Bruce só aparece no primeiro e no último, né, temporada. Exatamente. E aí, assim, eu entendi que é um comediante real, que eles queriam homenagear e tal, só que, assim, o começo do episódio é um monólogo do Lenny Bruce com a Suzy, falar com ele, eu acho que é totalmente descabido. E acho que eu fui longe de novo, né? Não. Certinho, tá show? Ah, tá. Eu ouvi um barulhinho, achei que era. Não. E depois eu senti meio que, acho que até uns 20 minutos de episódio, eu tava meio de saco cheio, porque era tipo aquela atrapalhada. Ah, passa não sei o que pela janela, sabe? Essas coisas que... que a Michelle faz desde Gilmore Girls, que assim, eu acho legal, acho engraçado, mas no último episódio, né? Não pro último episódio da série, né? Exato. Mas depois que o episódio pega um ritmo, assim, eu achei muito, muito interessante como é uma situação até meio banal, né? Essa participação da Midi no programa, que eles tentam reduzir, né? Colocar ela pra falar do banquinho, que o Joe ficou revoltado. Sim. E falar do roteiro e tal, até o ponto em que ela vai lá e fala pra Suzy, né? Ó, tô pensando em fazer isso aqui. Ela fala, bom, primeira vez que você trabalhou assim foi justamente pegando o microfone que ninguém queria que você pegasse e falando o que você quis, né? Então vai fundo, tits out. Achei muito legal o recap, né? Exato. E com os pais também, achei muito massa a mãe dela chateada, que ai, não fui chamada, se fosse ligado pra mim, o telefone tava aqui disponível o dia inteiro. E aí você descobre que o telefone tava fora do gancho. Achei muito legal da relação deles, assim. E a Midi depois dizendo, ah, mãe, desculpa, eu achei que era um dia importante. Mas como assim é um dia importante, né? Tipo, mesmo a Midi lá falando um pouquinho, eles, sim, valorizando, achei muito fofo. Não, foi muito foda também, como eu te falei, né? Teve um monólogo do Tony Shalhoub, né? Ele entendendo o quanto ele foi machista, né? E sempre priorizou o filho e nunca reconheceu o quão a Midi era talentosa e tal. E aí você vê nesse último episódio, né, ele falando que ele tá muito orgulhoso, o quanto o que ela faz é importante e tal. Então é legal você ver essa construção assim, né, o Joel, né, que apesar de ser ali o que, né, tudo começou com ele, né, tudo começou com o fato dele não ser engraçado e ele trair. Eu achei maravilhoso ela zoando a história dele trocar pela secretária e não sei o que, e ele rindo ali, né, porque antes ele se sentia todo humilhadinho. Inclusive ele fala pra ela, né? Ele fala, se você quiser contar nossa história, se você quiser me humilhar, fica à vontade. Então eu acho muito incrível. E assim, gente, eu amo a Rachel Brosnahan. Eu acho ela, pô, né? Tipo... Esse discurso dela, né, no programa, do tanto que ela espera ter a grandeza, a fama e tal, não sei o quê, eu acho que eles realmente tinham isso desde o início planejados, né? Porque se você pensar, é uma situação um dia qualquer na carreira da Midi, mas que foi o que realmente catapultou ela ali, né? Porque ela é demitida do programa, mas ela ficou muito conhecida. Mas é justamente por isso que eu acho que esse teria sido o fim perfeito na terceira temporada, porque eu acho que era a progressão natural do que estava acontecendo. Tipo, ela faz um Teleton na segunda, ela começa a fazer a tour lá do carinha, e aí eu acho que eles seguram muito a carreira dela a partir daí pra série ter mais três temporadas, entendeu? Sim, eles seguram, a gente vê que eles seguram muito porque a série começa em 59 e ela termina em 61. Pois é. Então, né? Assim. E eu até acho, por exemplo, a gente falou dos flash forwards, né? Eu acho que os flash forwards teriam muito mais força. Talvez não esse. Essa história da Midi parar com a Suzy eu acho meio bobagem, tá? Eu tiraria, assim. Não sei como se desenvolver exatamente, mas acho bobeira. E eu acho que eles teriam sido muito mais interessantes no último episódio. Tipo assim, enquanto tá rolando isso do programa, a gente vê essas ceninhas da filha não gostar dela e não sei o quê, do que espalhados na temporada, como foi o começo que eu vi. Exato. Eu acho que o da Suzy, né, desse rompimento, é pra dar um peso dramático pro episódio de Rose da Suzy, né, porque é um episódio onde a Midi não aparece o episódio inteiro, né? Até, sei lá, os 2 minutos finais, a Midi não aparece, ela é só citada. E aí, quando eles falam assim, ah, a gente tem um vídeo especial pra você. Uhum. E aí, é a Midi falando, né? Tipo, ah, minha velha amiga, você conseguiu os primeiros shows, acreditou em mim e tal, não sei o quê. E a partir daí, tem essa reconciliação que a gente não vê também, né? Ela é off-screen. Mas a gente sabe o que aconteceu, porque até então, eles tinham ido até 2001, né? Que é o roast da Suzy. E nesse último Flash Forward, eles estão em 2005, né? Mas estão em 2005. Uhum. E que elas se reúnem todos os dias pra assistir a gravação do Jeopardy, né? E... Eu achei essa parte, assim, bastante legal, mas bastante triste, né? Porque você vê o tanto que a Midi tá solitária, porque ela tá com muito trabalho ainda, cheia de assessores, não sei o quê. Mas ela tá ali naquele espaço gigante, sozinha, não sei o quê. Você vê que ela realmente não tem muita companhia do dia a dia, a não ser profissional, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é aquilo que ela fala no discurso, assim. Ela queria essa fama, esse negócio, esse impacto a qualquer custo. Então ela fala, meus filhos vão se ressentir de mim, eu não sei se eu vou conseguir ficar com alguém nunca, porque as pessoas estão sempre preocupadas de ser usadas de material. Então, assim, de certa forma, é a vida que ela escolheu, né? Sim, e ela, a gente vê, né, nos flash-forwards e tal, que ela casou 4 vezes, né? Ela casou 4 vezes, mas que o grande amor da vida dela realmente foi o Joel, né? Tanto que ela tem a foto do casamento deles até hoje, né? E Joel tá morto, será, em 2005? Acho que sim, porque ele já tava bem velhinho na época que ele tá na prisão, né? Que ele tá pra sair da prisão e ela vai lá ver e acho que é tipo 85, 57. É, porque assim, a Midi envelheceu super bem, né? Que ela tá inteiraça. Com bastante chico biloba, né? Diferente de Suzy, que tá pela bola 7 com o pássaro lá que a Midi mandou. Suzy virou a Marlene Matos, né, velho? Achei que Suzy ia no meio daquela crise de riso ali dar um ataque de tosse e morrer. Eu também pensei. Fiquei preocupado? Eu fiquei preocupado se eles iam matar uma das duas no final da série. Eu falei, aqueles cabelos dela. Todo desgrenhado. É. Mas achei fofa a conversa, achei legal elas ficarem assistindo, né? Essa coisa da Suzy morar no Rio de Janeiro realmente me pegou, né? Pegou muito. Selvagem. Foi muito bom. E eu amo você falando dessa parte do discurso dela, né? Porque a gente vê que ela foi pro tudo ou nada, né? Ela sabia que era aquele momento ou nada. E aí ela se joga, né? E é muito interessante ver também o Gordon, né? Que ele tava todo ressentido e tal, de ter sido obrigado a chamar ela pro programa e não sei o quê. E quando tu vê, ele tá gargalhando das coisas que ela fala. Uhum. E ele vê a plateia reagindo e todo mundo muito empolgado, os outros roteiristas, né? Todo mundo realmente investido no que a Mitch tava contando, né? E ela, excelente ali dando texto, assim, muito bom. E a cena é tensa porque ela fala que ela tem 4 minutos, acredito que ela fale muito mais, né? Muito mais 4 minutos. E eu não sei você, mas eu fiquei a cena inteira tenso que ele ia interromper ela. Eu também, eu falei, gente, ele vai dar um corte nela que vai ser pesadíssimo, violentíssimo. Mas foi um momento de, como as pessoas gostam de dizer, né? Foi uma catarse muito grande. Trailblazer. Foi. Ela foi Trailblazer no mundo da comédia, né? Porque a Sophie Lennon era comediante de personagem, mas ela não, ela era stand-upper, né? Então... E aí eu tenho que elogiar uma cena do Lenny Bruce, que é justamente a conversa dele com ela na lanchonete, né? Dele falando é verdade. Que ela vai explodir e tal. Achei que se aquela fosse a cena dele do episódio apenas, teria valido mais a pena, assim, do que aquele começo valorizando ele. Eu acho que só queria mostrar que, tipo, a Midi ainda tentou reabilitar ele, né? Porque o Lenny Bruce, na vida real, morreu cedo, né? Então, ele morreu dia 10? Foi? Achei que ele tinha morrido cedo. Foi, acho que saiu notícia enquanto esses meses estavam passando ainda. Que mostrava que ela queria valorizar ele, né? Porque ele tinha meio que caído num limbo, assim, né? Tava fazendo aqueles shows horríveis, né? Tinha perdido a relevância, a credibilidade. Eu acho que ela queria reabilitar ele, mas ele não aceitou. Ah, não, ele morreu em 66. Tá vendo? Ele morreu cedo mesmo, então, né? E aí, ela queria... E eu acho que, de certa forma, a Midi do futuro acaba se sentindo um pouco culpada disso. De ter sido responsável por não ter ajudado ele. Mas ele não queria ajuda, né, principal. Mas eu amei esse episódio, assim. Eu fiquei bem emocionado, né, durante o monólogo final dela, assim. E você vê a iluminação mudando, né? Que, tipo, ela tá no estúdio e de repente ela tá sozinha ali falando. E aí, de repente, ela volta pro estúdio, todo mundo aplaudindo e dando o good night, né? Que foi a marca dela, né? Eu sou Mrs. Maisel, né? E eu fiquei bem, bem comovido, né? Eu fiquei bem comovido de verdade. Eu fiquei emocionado, eu fiquei feliz, né, acho que... Mas o que eu tava dizendo, né, é que a a série em si, ela sempre me deixou muito num lugar de coisas boas, assim, de leveza, né? Sempre foi. E eu acho que, principalmente esse episódio final, ele resgata um pouco disso, né? Ele brinca com a questão, faz essa rima visual, né? Do I am Mrs. Maisel, thank you and good night, né? Que é como ela sempre encerrava os seus números, né? E ali ela tá encerrando pra sempre e abrindo caminho pro que foi, né? Uma carreira muito bem sucedida, como a gente já falou, que era o que ela almejava, mas que ela acabou tendo que sacrificar todas as outras partes da vida dela, né? Mas sinto que apesar da solidão aparente, ela se realizou, né? Acho que isso... Acho que ela não escolheria outra vida. Eu também acho que não. Acho que ela ia preferir sacrificar o resto do que a carreira. Também acho, porque ela teve oportunidade, né, de voltar pra sua vida cotidiana, né, pra sua vida mais, como é que a gente pode dizer, mais mesmo dia a dia, né? Ela teve essa oportunidade, até quando o Joey pediu pra casar com ela de novo, né? Sim, eu só fiquei curioso pra saber que a agenda cheia era essa que ela tinha em 2005, porque assim, né, comediantes idosos em 2005 não costumam ser muito... ela deve ter assim. A Deborah Vance, né, que fica fazendo show no mesmo lugar, fazendo tudo em Las Vegas. Residência em Las Vegas, né? Mas assim, eu fiquei feliz mesmo, fiquei emocionado, né? E eu espero mesmo que a Rachel Brosnahan consiga um papel logo pra frente que seja legal também, que seja interessante. Eu acho ela muito boa, né? E pensar que era a mulher, era conhecida como a mulher que o Kevin Spacey jogou na linha do metrô em House of Cards. Soco. Né? Na primeira temporada de House of Cards, a prostituta que o Kevin Spacey matou. E aí deu esse show. Eu espero muito. Acho que pode ser que seja difícil, né? Que hoje em dia só paga um pau violentíssimo pra quem tá Brunson. Mas eu gostaria de ver a Rachel Brosnahan homenageada por essa última temporada de Mrs. Maisel. Indicada, talvez, vencendo. Queria ter, assim. Acho que seria legal. Eu acho que indicada ela vencer, sim. Porque foi uma jornada boa, assim. E ela é muito, muito, muito carismática, né, gente? Feliz. E eu espero que, assim, a Amy Sherman e o Daniel... eles entendam, talvez, assim, talvez eles não vão entender, porque eu acho que, como você falou, mesmo a série desprestigiando um pouco, eu acho que eles mantiveram um status, assim, né, até de cult. Mas, assim, eles entendam que eles precisam focar nos protagonistas deles, porque, sei lá, se você pegar a própria Gilmore Girls, que tinha protagonistas muito fortes, tinha coadjuvantes muito fortes também, como esses meses tem, você vê que a parte que a série mais patina é quando eles começam a focar muito em história de coadjuvantes. Exato. Eles não têm esse dom. Desde Gilmore Girls, eles não têm esse dom de trabalhar. Porque, por exemplo, eu adorava a Suki em Gilmore Girls, mas eu não queria ver o episódio da Suki com o Jackson criando legume na fazenda. E eles faziam isso, sabe? Enquanto eu tava querendo ver a Lorelai e a Rory. Exato, exatamente. Se não fosse a Perry cheia de plot, eu deixava. Ai, gente, mas a Lane criando 200 crianças, eu não queria ver. Não... Nem Padaleco com sua família. Família evangélica. Nem o pai mega evil de Logan. Nossa, pelo amor de Deus. Então eu fico pensando, né? O que pode ser que venha aí. Como é que vai ser essa série do balé, que só vai ter duas temporadas, né? Série do balé que vai ser um monte de homem adulto, né? Inclusive Lenny Bruce, né? É. Inclusive Lenny Bruce. Mas fiquei satisfeito como espectador, assim, ao longo dessas 5 temporadas, assim, né? Apesar de ter cambaleado, em nenhum momento passei panos, né? Disse que ficou ruim. Deu volta no rabo, deu volta. Mas achei que terminou numa nota boa. Inclusive, no banco de séries, tá mais bem avaliado o final de Mrs. Maisel do que o Dick Sussex. E o cantor que ela tirou do armário teve conclusão? Ah, e ela encontrou com ele de volta, né? Ela encontrou com ele num evento e pediu perdão pra ele. E ele decidiu que ele ia continuar vivendo aquela mentira, né? Foi até o episódio que tem o casamento. Ela é convidada pro casamento do Shai Baldwin. Sim, como é? É, ela é convidada pro casamento dele por engano, né? E aí ela acaba indo. Ela é a Suzy e aí ela encontra com ele e ela fala que ela errou e tal. E ele fala, tudo bem, faz parte, seguimos o baile. Mas foi bem legal, assim. Shai Baldwin é o nosso Gugu, né? Nosso Gugu. Gugu dos anos 60. Ai, que horror, Brasil. Mas, então, pra gente encerrar, vamos encerrar também, né? Assim, muita gente tá falando assim, não está cancelado oficialmente e tal, não está encerrado oficialmente. Pelo amor de Deus, desapega, gente. Gente, já desmontaram os sets. Gente, montaram os sets. A Apple TV lançou um vídeo hoje mostrando lá, tipo, muita coisa de final de série mesmo. A própria Hannah Waddingham teve na Kelly Clarkson e a Kelly Clarkson perguntou: é o fim da série? Ela falou: o Jason disse que é o fim da série. Eu queria prender ele num porão pra ele escrever mais temporadas, mas ele disse que é o fim da série. Então, é o fim da série, né? Então, vamos falar aí do final de Ted Lasso. Ah, é que o pessoal ficou falando lá: nossa, não seria essa a melhor abertura de série já feita na história? Ai, nossa. Falei: amigos, parem, pelo amor de Deus, amigos. Que emocionado. Fala: amigo, você pode gostar da série, mas, por favor, limites. Limites, né? E encerrou aí o final de 3 temporadas, né? Que foi o que Jason Sudeikis sempre disse que seria. Que seriam só 3 temporadas. E, assim, pra mim, ele cumpriu. Cumpriu bem. Esse ano, principalmente, surgiu uma grande onda de hate, né? Pra Ted Lasso. Todo mundo odiava Ted Lasso, que odiava, né? E a gente já sentiu um pouco do desgaste no final da temporada passada, que os episódios começaram a se tornar muito longos. Teve episódio filler, como episódio do Coach Beard. E nessa terceira temporada, assim, apesar de eu ter gostado do final, ter me emocionado, torci pra caramba pro Richmond ser campeão inglês, é uma série que eles esgarçaram muito os episódios, são todos episódios muito longos, e é uma temporada filler. É uma temporada filler. Eu tava fazendo o Memory Lane, assim, e eu acho que a... Eu acho que o episódio de Amsterdã entra um pouco no que eu vou dizer, mas eu acho que só os 3 últimos têm cara de última temporada. Sim, que aí você começa a realmente ver as coisas se encaminhando. Porque até então, a única coisa que você que faz, assim, ah, o que, que esses episódios têm em comum? É porque cada um deles tem, tipo, o jogo de futebol, né? Uma partida. Mas as histórias em si, elas são basicamente muito desconexas, né? Você tem as coisinhas acontecendo, ah, o Ted com o filho, o Ted com depressão, o Ted não sei o quê, mas você não tem uma coesão pra onde aquilo tá indo. E mais pro final, você vê essa linha muito bem clara, muito desenhada, né? Não, e eu acho que a temporada, ela tá o tempo inteiro apresentando história, que é, sei lá, coisa que uma série... Eu falo, se essa série tiver 6 temporadas e essa cena terceira, justificaria o que eles fazem. Porque, assim, Zava, empresa da Keeley, sabe? Uns negócios que... Gente, isso não tem como você tá fazendo isso na última temporada, sabe? Isso é coisa que você botaria se você quisesse preencher espaço pra daqui a uns anos acabar a série. Exato. E não era o caso. Pois é. Mas eu acho, assim, pra mim, os melhores da temporada, com certeza, o episódio de Amsterdã, um episódio que eu amo muito. Esses 3 últimos são bem bons, assim. Eu acho que muita gente também pegou ranço por causa de muitas cenas palestrinhas, né, que tiveram em Ted Lasso, quando rola o caô do vazamento das nudes da Keeley, né, que aí eles vão dar um textão de: nossa, homens, não façam isso. Muito didático, assim, muito bobo, assim, muito boboca, na verdade. Mas a gente entende o bom coração, mas que não cabia ali, né? Mas eu amo esses personagens. Eu acho que o maior trunfo de Ted Lasso são esses personagens. Porque eles são, assim como em Mrs. Maisel, eles são muito cativantes, eles são muito, muito reais, assim, né? Tipo, como não amar Coach Beard de suas bizarrices, tipo, estar de tanguinha atochada no rabo, sentado no balcão de mármore da Rebeca na temporada final, no episódio final. Eu adoro que quando tá lá a Rebeca e Ted sai da cozinha e eles ficam tentando fazer a gente achar que eles dormiram juntos, né? Porque você já tá pronta pra falar sobre, não sei o que, ah, não tô. Aí quando chega o Coach Beach com a calcinha tochada, fica: meu Deus. A Rebeca fica: meu Deus, o que esse homem tá fazendo? Eu achei um pouco eles irem dormir lá, porque tinha ameaça de bomba, não sei o que, e ele tá transando loucamente com a mulher em todo lugar, né? Ah, é que esse grande relacionamento que ele tem, né, que apaixonado e tal. Como eu disse pra você que eu tinha perdoado o Nate, né, que eu tinha perdoado o Nate, porque tem todo esse arco de redenção, né, que o Nate pede demissão lá do West Ham, e aí ele tá trabalhando no restaurante, aí a namorada dele não quer que ele trabalhe no restaurante, e, tipo, o Ted perdoou, mas o Coach Beard não perdoou. Aí ele fala que se o Nate voltar, eu vou... vai ser o inferno na Terra, né? Exato. E aí, quando tem a cena do penúltimo episódio, que o Coach Beard vai lá e fala que, tipo, o Ted acredita em segunda chance, que ele tava preso, que o Ted deu casa, deu um teto. Mas pra isso ele. Já tinha sido dito na série? Nunca tinha tido. Porque do nada o homem fala que vendia metanfetamina e não sei o que, roubou o carro do Ted, porque esse meu pai. É, a gente nunca. Na verdade, a gente nunca soube o background do Coach Beard, né? A gente só sabia que ele era, tipo, o assessor técnico do Ted desde o futebol, né? Mas, assim, acho que acaba dando uma profundidade muito maior pro personagem, né? De saber que ele tá ali por causa que realmente que o Ted é essa pessoa empática, essa pessoa amorosa e que acreditou nele, acreditou que podia dar a segunda chance, em que ele mesmo fala que ele retribuiu roubando o carro do Ted, né? Retribuiu assim, e que por isso então ele ia dar essa segunda chance pro Nate, mas que se o Nate vacilasse de novo, ia matar ele. Eu não tenho problema com o processo que eles fizeram com os outros personagens pra aceitar o Nate. Eu acho até que o Nate não me incomoda quando ele volta a ser bom, porque ele realmente combina isso aí. O meu problema é a insistência no arco vilão que eles deram pra ele. Porque assim, pra mim ele não se curou em momento nenhum da temporada. Tipo, sendo que ele tava vomitando, pensando no Ted, aí volta todo malzão falando em entrevista. Eu achei meio bizarro, assim. É que eu acho que eles tentam mostrar, assim, de certa forma, que o Nate, ele fez escolhas ruins, né? Ele sempre teve essa sensação de inferioridade, principalmente por causa do rolê dos pais, né? Ele sempre teve essa sensação. E o marido da Rebeca, o ex-marido da Rebeca, ele acabava potencializando, né, essa fraqueza dele de caráter, né, baseada por causa dessa falta de autoestima, e estimulava essa coisa negativa, pesada, né, mas eu super entendo. É que assim, por exemplo, tem uma fala que ele tá falando pro Roy, né, eu acredito que as pessoas podem mudar pro mal e pro bem e mudar de novo. Achei bonitinho. Mas, considerando o quão rápido ele ficou mal e o quão rápido ele ficou bom de volta, eu não consigo passar esse pano pensando numa série que fez outras histórias de redenção tão bem. Tipo, a história do Jamie, pra mim, foi muito bem desenvolvida. É maravilhoso. A própria Rebeca era meio escrota no começo. Então, assim, a história do Nate de sair de e voltar a ter sido tão brusca e tudo ser resolvido com amor paterno e compreensão, e aí, meu filho, você era um gênio, eu não sabia como lidar, me deu um pouco no saco. Mas assim, eu acho bonitinho no final, não tem nada contra. Só realmente eu acho que ele tá muito abaixo dos outros personagens em desenvolvimento, sabe? Sim, sim, isso é verdade, faz sentido. Até porque no momento que ele deixa o Richmond, né, a gente passa a não ver mais essa evolução do personagem, né? Ele só tá lá no West Ham e é isso aí. E a gente vai vendo. É, tanto que essa namorada dele, ele vai lá no restaurante pra humilhar ela, né? E aí ela acaba sendo boa pra ele. Eu amo. Eu também me importei tanto com Trent Cream, né? Independent. Maravilhoso. Eu amei demais. Preocupado com as críticas, né, do seu livro. Exato. E eu amo que o Coach Beard deixou 1 milhão de anotações. Eu amo que o Coach Beard fica derivative, não sei o que, muda isso. Ai, eu amo muito, gente. Eu confesso que eu tava chorando no vídeo, né? Que o Ted mostra pra ele, eu tava chorando. E eu fiquei bem, bem emocionado, assim, tipo, a gente vendo, né? Como é que foi o Happily Ever After, né, da galera, né, que a Rebeca reencontrou o grandão de Amsterdã, né, que e vai não, ser mãe da filha dele. E vai ser mãe da filha dele, né, porque ela tava cabreira a temporada inteira com esse rolê, né, de que a vidente tinha dito que ela ia ter uma criança na vida dela e tal. Você falou que ela ia ser mãe. Falou que ia ser mãe, exato, ia ter uma criança na vida dela. E aí ela achou que era o quê? Os homens do bar que falaram pra ela, você é a mãe que a gente não tem. Arrasada. Eu amei, assim, torci muito naquele jogo pra eles ganharem o campeonato. Fiquei, meu Deus, que momento vive o Brasil, que momento vive a Inglaterra, né, torcendo no futebol. No fim, eles ficaram em segundo, né? Ficaram em segundos, né? Eles fizeram a mesma quantidade de pontos, mas o City ganhou. Ficou muito triste, assim. E errei, né, o fato do que o Nate ia ser o treinador, né? Acabou sendo o Ray Kemp. Graças a Deus. É, e aí fica o quê? Um dos motivos que Nate coringou foi porque o Roy voltou pro time já numa posição de destaque. E agora o Roy cresceu, ele vai ficar como? Exato. Mas ele agora é auxiliar do Roy, né? Não é mais roupeiro. Ah, não é gás da pesa, ele não virou técnico. Porque assim, né? Eu achei bonitinho ele também. Ah, você usou a minha jogada. Tipo, achei que foi o suficiente pra ele. Eu achei também bonita a cena que o Nate pede desculpa pro Ted, o real oficial. Uhum. E também, quando eu vi que todos os jogadores guardaram um pedaço da placa do Believe. Olha. Eu falei, meu Deus do céu. Posso falar outro plot da temporada que me deu no saco, eu queria morrer. Ah. Negócio do De Niro ser rival do Van Damme. Ah, tá. Ai, tá chato demais. Van Damme, que voltou a ser Zorro, virou Zorro, né? Virou Zorro. Daqui a nós Zorro, né, Zorro? Por causa da máscara. Exato. Que era Zorro, né? Virou Zorro. Exato. Também teve o Colin, né, finalmente se sentindo à vontade pra beijar seu esposo. No gramado, enquanto tava todos lá com suas esposas e esposos, né, ele beijou seu namoro. Achei fofinho demais. Tá, então, não dizer que não teve outro plot que foi bem envolvido, foi também o coisa dele sair do armário que tinha, achei bonitinho. Foi bonito, foi bonitinho. E o próprio Ted assumindo, né, que não... falando de quando ele tinha um amigo e tal, que ele não se levantou, não se colocou. E ali ele vai... agora ele entendia. Nossa, achei muito foda. E assim, tirando o Ted e... pra mim, a Rebecca é a maior personagem dessa série. Tanto que essa mulher evoluiu, né, ao longo das temporadas, o quanto ela se entendeu e a amizade dela com a Killy também, que é, pô, muito foda essa amizade, inclusive da vida real, né, da Jane Temple com a Hannah Waddingham. Eu amo, assim, demais, assim, muito. Eu confesso que eu fico triste até por causa das premiações aí, né? Porque a Hannah Waddingham e a June Temple vão concorrer com Alex Borstein, né? Numa categoria. Só que também tem as mulheres enjoadas do Abbott Elementary, né? Que agora são as novas queridinhas do momento. Adoro as mulheres enjoadas. É, não, porque eles dão pra mulher enjoada, né? Que é a professora é crente, né? A Bárbara. Uhum. Que eu acho ela bem chatona, assim. Mas as pessoas veem uma grande atuação, eu falo tudo bem. Mas eu acho que tanto a Hannah Waddingham quanto a Alex Borstein, essa temporada, cara, elas estão impecáveis, maravilhosas. Então, né, eu queria ver um reconhecimento, mas acho que a trajetória da personagem, pra mim, é o maior reconhecimento de todos. Ah, eu achei muito legal. E assim, eu vi uma coisa que eu não sabia que existia, que é as pessoas frustradas porque Ted não ficou com a Rebecca. Gente! Que é algo que eu jamais esperei da série. Exato. Assim. Pra mim isso nunca foi uma questão. Pois é, mas eu acho que eles exploraram a relação dos dois até demais, assim, nessa reta final dela, tipo, pedindo pra ele ficar e pedir dele, assim. Sim. Eu acho que eles deram a coisa da alma gêmea da amizade ali. Eu confesso que eu fiquei preocupado em um minuto quando a Rebecca tá no embarque do aeroporto. Por um minuto meu coração tremeu, mas aí depois eu falei assim, não, eles não vão fazer isso mais. Não, não sentia nem por quê. Que tremeu. Porque aquele negócio, gente, ela contratou ele pra destruir o time, né? Pra punir o Hooper. E ao longo do tempo, eles foram criando essa cumplicidade, essa amizade, né? Ele sempre ouviu ela sempre ouviu ele. Não tinha por que transformar isso num relacionamento romântico, sabe? Não tinha por quê. Porque a cumplicidade deles funciona muito bem assim. E eu achei muito acertada essa escolha de realmente não ter nenhum tipo de envolvimento romântico. Assim como também achei foda a Killy não ter ficado com ninguém. Ah, você gostou. Assim, se ela ficasse com o Roy, eu ia ficar mais feliz. Então. Mas eu entendo porque o Roy, ele sabe que ele foi um babaca, né? Porque ela tava super na dele e ele decidiu se afastar. Mas ele só foi um babaca porque os roteiristas quiseram. Não tem sentido aquilo. Não, pior que ele é roteirista, né? O Brettzinho. Ah, mas aí não é culpa do Roy, que... Mas porque eu sabe qual é a impressão que eu fiquei? Eu vi muita gente elogiando. E eu acho que realmente a cena dela dizendo, ah, então eu posso escolher e tirando os dois de casa é legal. Só que a impressão que eu tive foi assim: os roteiristas dizendo assim, vamos mostrar aqui como a gente é super woke. Super vamos woke. Fazer esse final que a mulher não vai ficar com. Porque assim, vamos ser sinceros, não existia mais nada entre aquilo e o Jamie já há muito tempo. Há muito tempo, exatamente. Então assim, eles requintaram isso só pra fazer a cena dos dois brigando, que é engraçada, ok? Mas não achei em nenhum momento que existisse alguma chance de aquilo escolher ficar com o Jamie. Não, gente, e essa cena acaba sendo um pouco descabida, porque no episódio anterior o Jamie tá com um problema de ansiedade. cidade dele, né? E eles vão lá na casa do Jamie, na casa de infância do Jamie. E no quarto do Jamie tem um pôster do Roy Kent, que era o cara que ele admirava como jogador, e tem um pôster da Killy. Uhum. Né? E você vê que, tipo, eles estão ali depois os três juntos, e você vê que não tem mais essa coisa de querer ser um casal, principalmente a Killy e o Jamie, né? Não. E aí eu acho que eles, nesse episódio agora, final, eles dão uma coisa, assim, né? E assim como Suzy, que veio pro Brasil, Jamie também tem a oportunidade de fazer uma campanha no Brasil. Pela Nike, né? Pela Nike no Brasil, né? Do nada. Brasil aí muito bombante nas séries finais. Eu acho muito que eles falaram assim, ah, a gente queria mesmo que ela ficasse com o Roy. Mas como a gente não pode admitir, a gente teve que fazer esse plot maravilhoso de que ele pegando a mulher da empresa. Nossa. A gente vai, no final, fingir que a gente queria que ela ficasse sozinha, empoderada. E eu, assim, poderosa, como você falou, ninguém se mete mais na minha vida. Preferia muito mais ela com o Roy, mas tudo bem, né? Aceito fazer aquilo. Eu também preferia muito ela com o Roy. E aí eu tava até vendo agora de tarde o videozinho, né, do final, né, o videozinho dos bastidores, e eu fiquei impressionado de como a voz do Brett é diferente, com ele falando normal, né? É muito diferente, tanto a dele quanto a do Colt Beard. São muito diferentes as vozes. E Colt Beard fingindo o negócio de apendicite. Maravilhoso. Pra sair do avião, eu tenho um plano. Eu quase morri. Foi maravilhoso, ele balançando a perninha. E aí, a aeromoça, você não quer ir com seu amigo pro hospital? Tá? Não, não, tô bem. Eu tô tranquilo, eu amo. E eu vi muita gente frustrada também, porque disse assim, ah, o Ted vai deixar a found family dele por uma criança, não sei o que. Gente, vocês estão vendo a série errada demais, cara. Demais. Porque, assim, eu nem gosto da criança, já falei, que eu não sou muito fã de filho de Ted, não. Ele é Mas chato. O encontro deles é tão emocionante, tão assim, era a única escolha que ele poderia fazer. E de fato, assim, a série nem poderia correr por muito mais tempo com o Ted longe desse filho dele, porque não ia fazer sentido. E não ia fazer sentido também o que a Rebeca falou, traz a tua ex-esposa pra cá, tua criança, sabe? A Rebeca, ela tenta de todo jeito, né? Ela fala, traz teu filho, traz tua esposa. Mas no fundo, ela entende, né? O que precisa Sim. ser feito, o que ele precisa fazer. E é isso, e ele tá nesse momento, assim, porque ele nunca conseguiu... Ele ainda tá tendo muita dificuldade de aceitar o fato que a Michelle tá se envolvendo lá com o terapeuta dele, né? Que, aliás, eu fiquei... E olha que eu me identifico que eu seria a pessoa que faz aquilo com o que o homem fez durante o jogo. Mas eu fiquei puto com aquele homem olhando no celular enquanto o Richmond tava jogando. Exato, ele totalmente desdenhando e enquanto isso, Tedinho e Michelle lá... E aí, Tedinho lá, e Michelle mandaram ele calar a boca, né, com esse equipamento. Não erraram, só posso dizer isso, que não erraram em absolutamente nada. Mas eu, assim, eu amei, e eu acho que faz parte também, ele voltar pros Estados Unidos, faz parte da cura dele enquanto pessoa. Uhum. Né? Faz parte da cura dele. Olha, tem que elogiar também o plot da Mama Lasso, foi perfeito. Nossa, foi muito, muito maneiro. Foi ele muito agradecendo maneiro. E mandando ela se foder, né? Até pra gente poder entender também, né? Um pouco mais do Ted, porque a gente já tinha entendido um pouco quando ele tava fazendo a terapia com a doutora Sharon, né? Uhum. Mas eu acho que agora. Que, aliás, a maior participação de Skype do ano, né? Viada, só ficou assistindo o um jogo de futebol e fiquei assim, meu anjo. Não, a única vez que ela interagiu com alguém na temporada foi com aí na cena final. Sim, dando soldadinho pra ele, assim, né? Pois é. Mas eu amei, assim, gostei da passagem de tempo, né? Da passagem que não é passagem de tempo, né? Foi só o tempo do voo do Ted, mas mostrando que a Rebeca vendeu pros próprios torcedores, né? 49% do... Uhum. Do time, a Killy sugeriu um time feminino, o Roy virou treinador. Mas você acha que alguma coisa ali, fora o casamento do Coach Beard naquele chroma key maravilhoso? Você acha que alguma coisa ali não aconteceu? Como assim? É porque eles dão a entender que foi um sonho do Ted, né? Que ele acorda no avião depois das cenas. Pra mim, a única coisa que pode ter sido sonho do Ted é o casamento, que realmente tava muito bizarro aquilo ali. Exato. Tava a Rebeca ruiva com a criança, com um homem, e eu acho que não faria sentido também o Ted sonhar com um negócio que... Porque assim, ela realmente encontrou no aeroporto, isso a gente viu antes do Ted estar no voo, inclusive. Uhum. Então assim, acho que o Ted sonhar com um homem que ela encontrou, que ele nem sabe quem é, acho meio bizarro. Exato, até porque ele não viu esse homem em Amsterdã também. É, então assim, o casamento ser uma liberdade criativa, eu aceito, que afinal é uma cena bizarra, que aliás era outra preocupação das pessoas. Ted não está no casamento com o Tibi de tempo. Eu acho que o sonho é mesmo do casamento. Todo o resto que passou antes são coisas que realmente foram acontecer. Tipo, todos os jogadores junto com o Figgins lá, com o Higgins na casa dele, o churrasco, o Roy e o Jamie continuando amigos. Eu acho que isso tudo é realidade. Também. Né? Só esse casamento lá no meio das coisas lá dos Stones, né? Gente, que cena feia. Nossa, o chroma key tá muito ruim. Muito ruim. E aí, nesse videozinho que eles liberaram, de 6 minutos, aparece, né, que é tudo verde. Nossa, muito ruim. Eu fiquei impressionado que, tipo, o campo ali, aquela cena do que eles fazem no começo do número musical, o Revoir, Adiós, não sei o quê, tem vários takes que foram gravados no fundo verde, e não parece. Não é, mas parece. Eu acho que essa cena foi feita pra ser escrota mesmo. É, ela foi feita pra ser escrota. Eu achei maravilhoso, assim, achei de uma cafonice, porque já tinham feito Bye Bye Bye no ano passado, né? Uhum. E aí eu achei bem maneiro, assim. Mas eu confesso que eu fiquei feliz, assim, fiquei muito, muito muito feliz também. É, eu achei. É o que eu falo, assim. Eu tiraria ainda 20 minutos de cada episódio, tiraria. Sim. Mas acho que, dada a situação em que estávamos, esses 3 episódios finais foram redondinhos e tal. Mas, assim, pra quem tá torcendo pelo spin-off do time feminino, pra série continuar assim e tal, eu acho que não precisa. Eu também acho que não. Porque, assim, ter um spin-off de um time feminino que fosse com bons personagens seria bom, seria. Mas aí a gente vai ver mais coisa da Rebecca e da Killy que anule esse final, assim, porque eu acho que o final da Rebecca tá perfeito. Pra mim também. Daquilo, talvez se ela ficar com o Ryan, eles aparecerem no spin-off. Mas de resto... Não, eu acho que eles encerraram numa nota boa. É... Eu tenho a impressão de que realmente, eu acho que o Jason Sudeikis, ele não imaginava que a série ia se tornar o que ela se tornou, de todo mundo. Uhum. Gostar muito da série e tal. E eu acho que ele não tava preparado. Acho que ele tava preparado pra fazer uma temporada, é isso aí. Aí, falaram assim, três. Aí ele falou, três. Mas tu vê que ele tá um pouco cansado, assim, né? Ele tá um pouco cansado desse rolê. Até nesse vídeo de bastidores mesmo, você vê que tem muito destaque em todos os outros atores, né? Ele tem bem menos, assim, e você vê que ele tava bem envolvido com a questão de estar dirigindo episódio, de estar roteirizando episódio. Então, acho que tá isso. E, assim, continuar a série sem o Ted Lasso, pra mim, também não faz sentido. Também não. E, assim, por mais que ele faça aquela piadinha, muda o título, né, do livro, porque nunca foi sobre mim. Uhum. Sei lá, eu acho que seria até desrespeitoso. Ah, vamos fazer uma série com todo o resto sem protagonistas. Assim. A nova Yellowstone, né? É, porque, assim, beleza, se quiser um dia fazer um... Até estavam falando, né, pode ter um especial de Natal, pode ter não sei o quê. Eu acho que, de fato, nada impede, assim. Sim, pode ser a Doctor Who, com vários especiais. Sim. Então, assim, se quiser fazer, vou fazer um especial aqui do Colin, do James, do Sam, sei lá, sabe? Acho que vocês podem usar esses personagens, mas, assim, vou fazer uma outra série com todo mundo, menos o Ted, acho bizarro. Eu também acho. Acho que não faz sentido. E, pra mim, foi um encerramento digno, foi um encerramento maneiro. E, assim, encerrou a maioria dos personagens mesmo, assim. Tipo, teve a história lá do Sam com o Homem Mega Evil, que queria patrocinar ele antes. Aí, ele acabou indo pra seleção da Nigéria de qualquer forma, né? Pois é. Então, assim, ficar insistindo nesses personagens, vocês já fecharam todo mundo? Não, já deu. Que tá excelente. Foi até onde tinha que ir. Porque, gente, as coisas precisam acabar. Uhum. Entendeu? As coisas precisam acabar. E eu acho muito melhor, muito mais honesto que elas acabem enquanto elas estão boas, enquanto elas estão em alta. Se Supernatural tivesse acabado na quinta temporada, seria muito diferente. E se esses meses tivessem acabado na terceira, ok? Exatamente. Entendeu? As coisas precisam acabar. Eu sei que vocês estão apegados, mas as coisas têm que acabar. E você vai sempre poder reassistir depois no DVD, no torrent. Entendeu? É isso, entendeu? Valorizem os pequenos momentos. Sim. Mas é isso. Mas sabe o que também tem que acabar? Esse podcast. Que isso? Tem que acabar também. Não vai ter um spin-off dele? Não sei. O diretor ainda não decidiu, mas sem Ted Lasso, né? Eita. Mas vai ter aí. E aí, meninos, sabe o que tem aqui? Comentários, né? Não acredito. Começando aqui com um comentário da Su, lá no Twitter, falando que o episódio foi muito bom. Confessa que fica sempre ansiosa pro resumão de Grace. E que o nosso resumão nunca deve em nada. É maravilhoso. Falou que menina Grey parece mesmo sem tempo irmão, apesar de estar aí em hiato há alguns meses. E falou que Grey tá muito aleatória, né? Que isso? Reciclando as coisas. Que Ted vai voltar, né? Obviamente. Falou que as amenidades são bons demais. E que estava curiosa pra ver falando sobre os finais que movimentaram as duas últimas semanas. Falamos, olha que loucura. E tomara que já tenham impressões da nova série da Globo, Os Outros. Não temos, teremos semana que vem. Ah, menino, você sabe o que a gente não falou? O quê? Do filme dos robôs. Mulher! Vamos deixar pra semana que vem. Vamos. Porque Shailene tá muito bonita pra não ser comentada e celebrada. Exato, tá perfeito. Shailene tá muito bonita. O moço também também muito bonito, né? Oh, gente, aquele homem ali. Ele me lembrou um pouco o Evan, né? Do Good Trouble, a barba, cabelinho. É, ele me lembra muito Benzinho, né? Benzinho, meu protagonista. Bem bonito, gostei. Mas ele tem uma barba muito bem cuidada, um cabelo assim, despenteado na medida certa. Gostei bastante. Então vamos ver aqui, menino. Gustavo Radamés voltando aí aos comentários. Olha que loucura. Olha aí, Gustavo. Botando assim: bom, em relação à Netflix, fica evidente que a plataforma como conhecemos atualmente terá que passar por uma reestruturação profunda caso essa modalidade de cobrança por acesso não vingue. Pior que vai vingar, menino. Mesmo Procon aí brigando pela gente, acho que vai vingar. Eles não vão deixar só o Brasil sem, né? Sem mudar. Você viu as pessoas que disseram assim, ah, se o Procon implicar muito em si, que a Netflix vai sair do Brasil. Vai sim. Vai sim. Vai sim. É só o segundo lugar demais assim, né? É, e aí vamos sair, porque o Procon não deixou. Eles escolheram a pior forma, que foi penalizar os clientes. Atualmente, divido a mensalidade do plano de R$ 39,90 com meu irmão. Ele já alegou ter tido problemas para acessar a plataforma. Caso não se resolva, eu vou abrir mão do meu acesso e vou assinar outro serviço. Receio que esse seja o modelo de todos os serviços de streaming daqui por diante, mesmo que outras plataformas façam de graça nas redes sociais. No entanto, elas mesmas já estão reestruturando seus serviços com a retirada de títulos do seu catálogo. Aí ele botou aqui um hashtag mídia física, aí eu vou falar pra você, para de ser doido, amigo. É, amigo, não tem como. Mídia não. Física, não tem nem mais gente fabricando mídia física no Brasil, gente. Acabou, tem nem mais os aparelhos pra pôr essas coisas. Exato, eu fiz a mudança aqui de casa, né, aí trouxe um monte de DVD, um monte de CD, e aí minha mãe falou assim, menino, você não jogou isso fora? Eu falei, ah, é porque é apego, né, porque é acumulador. Porque não tem onde assistir, gente, não tem onde colocar as coisas. É, do jeito que tá o negócio hoje em dia, é mais fácil o povo sair vendendo uns pendrive com episódio de série aí que botar vendo DVD. Exatamente. E o pendrive tá tão barato. Não faz sentido nenhum, gente. Para de ser doido. Mídia física não, esquece. Mídia física ficou muito com Deus. Aí temos aqui o menino Levi Ventura, né? Dizendo, velho, a vontade de cancelar a Netflix por causa dessa palhaçada é real. Não faz sentido. O trailer da Barbie me deixou ainda mais interessado pra ver o filme. E aí ele botou assim, não entendi esse estouro com Padam. Também não, Leoz. Ele botou aqui, não entendi. Obrigado, Levi. Gente, eu tentei ouvir mais umas vezes. Sabe quando você fala assim, ah, às vezes eu vim de novo melhor, mas eu sinto um ódio de ouvir ela estar dentro. Primeiro que esse barulho não faz sentido. Mas é porque é o barulho do coração. E não tá é. Tá confirmado que é o barulho do coração em inglês. Não é, outras né? Línguas. Ele, não é. O Padam é equivalente ao nosso tum-tum. Mas não faz sentido. Põe a mão no seu coração agora, faz esse exercício comigo. Ele não tá fazendo barulho nenhum. Você tá ouvindo Padam? Não. Então, não é. É porque essa música virou um surto, porque é a primeira música pop de GLS em muito tempo que é uma música gostosa, assim. Ai, né? Gente. Porque geralmente é tudo conceito ou então sad girl song. Teve cromática inteira aí, para aqui. Médio, né? É, eu prefiro qualquer música de cromática que Padam Bata. Okay, eu prefiro a Ariana Grande cantando Matriz com Leite. Adoro. Já viu a Ariana Grande? Matriz com Leite, São João. É incrível, é bom demais, gente. Tá no último set aí de São João, especial. Ela cantando Tombei, cantando Amor, Amor. E elas gritando. Adoro. E aí ele botou aqui, sim, Sassi, altas expectativas pra esse filme novo da G-Low. Eu também, tô com muita saudade da G-Low também. Ah, o Nunca Mais Dois? Nunca Mais Dois, que na verdade não é. Ele botou assim, chocado com o planejamento do Sassi, ele já sabe o que vai ter no programa de 11 do 6. Meu anjo, eu já sei o que vai ter no programa do dia 20 de julho. Para de ser doido. Sassi não tem limite. É, eu tô pautando aqui a minha vida já. Inclusive, ele começou o programa de hoje já mandando a pauta do próximo. Exatamente, mandei a pauta do próximo. Que agora vai ter robôs, né, pra atualizar. Agora vai ter robôs, tem que atualizar, não se esqueça. Uma dúvida sobre essa série do Silêncio. A psicóloga tinha autorização da justiça pra colocar as câmeras na casa do cara ou tava só cometendo um crime mesmo? Ela tinha autorização pra fazer o tal do estudo de comportamento dele, né? Não sei se no nível de bizarrice que ela tava fazendo, mas sim. Vou ir atrás de Primo hoje. Estou por precisando favor. De alguma comida. Veja. A família Primo. Essa final de Grey's Anatomy foi bem qualquer coisa, meu Deus. Se não fosse que pela isso? Premiação e o casamento, eu não ia dizer que era season finale. Que isso, amigo? Botou aqui, Dr. Cobalto bebendo de novo. É triste de aguentar, viu? Choquite é spin-off? Quem não assistiu os filmes consegue acompanhar de boa? Sim. É até melhor, viu? Eles fazem um recap. É até melhor não ver os filmes. E não vai ver Sarah Jane, né? Lara Jane. Lara Jane. E ah, botou... gente, o primeiro filme é bom, os outros você esquece. O comigo. Terceiro é pavoroso. Nossa, o segundo também. O terceiro é, meu Deus. O segundo é da faculdade? O segundo... O terceiro é da faculdade. Ah, é? O segundo acontece o quê? O segundo... Só ela de férias? É, ela de férias. Que aí ela até conhece o Jordanzinho. Ah, verdade. Ah, o segundo é um negócio que eu vou com a cara dele. Não, o terceiro é pavoroso. O terceiro é bem ruim. Que aí ela simula o baile pra poder ir com ele depois. Uhum. Vai pra Nova York com as amigas. Uhum. E aí ele botou aqui, por último, aqui, o deboche com o coitado do Polite Society. Amigo, o filme é o próprio deboche. Henrique, que não é o Simão, né? Botou aqui, Sam Levinson chacota. Zendaya deveria esquecer no churrasco a terceira de Euphoria e seguir em frente. Ninguém quer mais fazer aquela bomba. A vingança de Barbie Ferreira veio a galope. Eu vi a Roda do Tempo. Amigo, isso é coisa que você não fala, hein, Vaisal? E voltarei pra segunda mesmo sem lembrar de nada. Tentei começar. Você sabe que é o maior fã de Roda do Tempo? Meu Henrique. Amanda, né? Henrique, seu Henrique? Uhum. Gente, ele e Amanda, então, são os maiores fãs. Pois é. Do tempo, né? Os maiores rodeiros. E por último, temos aqui a menina Júlia Caldas, também voltando aí de bastante comentário. Ela botou aqui, gente, falando em Freevee, vocês já viram Jury Duty? Já. Tem um menino do nosso grupo, chamado Marcelo, que é o embaixador de Jury Duty no Brasil. Inclusive, botou até os vídeos no YouTube, acho, né? Pra gente poder assistir. Ele achou que alguém pôs, mas a gente acha que ele pôs. Ele acha que pôs. Mas é assim, mesmo. Júlia, eu nunca vi, não. Agora que você falou que é do Freevee, eu tô pensando em dar uma chance. Eu vi o primeiro episódio, né? E aí ela explica aqui, né? Que é meio um reality que eles pegam uma pessoa pra participar de um júri que vai ser filmado. Só que a pessoa não sabe que tudo ali é fake, que todo mundo é ator. E aí, inclusive, no primeiro episódio, quem participa é o James Marsden. Ah, porque ninguém reconhece o James Marsden, né? Ele participa como ele mesmo, né? Achei bem divertido. Eu achei divertido, mas não engajei, amiga. Essa é a verdade, né? Não engajei. Mas eu não entendi, tipo pegadinha? É, tipo pegadinha. Né? Que é sempre uns casos absurdos, assim. Mas quem né? que vai chegar num júri com James Marsden e vai achar que tá tudo certo? Ah, é porque às vezes ele foi convocado, né? Porra, super provável, né? Vai que acontece, né? Ah, tô aqui num júri com a Manu Gavassi e eu vou achar que é super sério. Deve ser horrível dormir sem ela. E aí ele botou... tá ali, né? Ela botou aqui que também achou High Desert bem ruim. É isso, amiga. É verdade. E aí, por último, temos os comentários do Spotify, né? Lembrando que você pode deixar seu comentário no Spotify também, se você não quer deixar lá no site, pode deixar no Spotify. Você pode ir deixando enquanto você ouve, né? Exato, você vai botando lá e anotando, e aí no final você só dá o pluf, né? Começando com o Dr. Bernardo, que tá errado, né? Falou que Choquite é uma série fofinha e carismática, mas faltou história boa. Tá errado. É, faltou falta de boa vontade. Exato. Falou que tá curioso pra assistir Primo, mas não achou o Freevee, porque o Freevee não existe no Brasil. O Freevee só existe se você comprar o arquivo na Apple TV Plus, né? E falou que tava ansioso pra saber a nossa opinião sobre Pequena Sereia. Leozo já contou pra vocês. Porque ele adorou. Temos aqui o menino Juliano falando que logado salvando minhas segundas-feiras. Espero que seja renovado para a temporada 2024. Será, amigo? Será que vai ter spin-off feminino do logado? Será-se? Não sei, não sei. Tava conversando aí com os produtores executivos, né? Vamos ver. É depois dos 200 mil plays, né? 200 milhões. 200 mil plays, gente. Tô bem feliz, né? Isso só de 2021 pra cá, né? E foi quando a gente teve que trocar pra... de plataforma, né? Isso com vários episódios fora do ar. Exatamente, Universal todo dia tentando me tombar. Maldita. E aí tivemos aqui a menina Daniela Araújo, é nova, gosto, bem-vinda, Daniela, que botou, se gostaria de saber que a gente já viu The Killing do Star. E aí eu deixo a pergunta pra você de volta, Dani, pra você me dizer na semana que vem, se essa The Killing, no caso, é a The Killing com a Mirelle Enos. É, com a Mirelle Enos. Se for a da Mirelle Enos, a gente já assistiu. Já. A gente assistiu. Sabe que Rosinha foi fumar com os índiozinhos. Com os índiozinhos, boa pra caralho. Né? E morreu. Mas se for outra The Killing, fala pra gente qual é. Se você tiver até o link pra compartilhar, você manda pra gente que a gente vê qual é. Mas se for essa mesmo do. É, deve ser a mesma. Exato. Olha, tô vendo aqui que acabou de sair o novo single de Kelly Clarkson. E pra mim o que me deixou muito curioso é que é um feat com o Steve Martin. Sim, o ator. Exato. Eu tô bem curioso. Já passei a Lena também. Vai vir no Remix. Remix. Vai sim. Que o nome da música é I Hate Love, né? E aí com o Steve Martin. I Hate People. Falar nisso, Kelly Clarkson lançou um remix, menino, com o David Guetta, que é uma das coisas mais horrorosas que eu tive o desprazer de ouvir na minha vida. Eu passo pano pra Kelly, mas essa versão foi muito ruim. David Guetta, a última coisa boa que ele fez foi mostrar o saco, né? Exato. Eu ia falar que era deixar pra evitar mamar ele, mas esse é o Diplo, no caso. Mas, Leose, você, enquanto autor nacional, enquanto pai de caramelo, enquanto editor e host do SED Noir, contatos para shows. Minha, tem novidade escrita aí, hein? Se tudo der certo, atento. Teremos um conto juvenil aí para os jovens em junho ou julho, né? Não passa disso, que afinal tem que concorrer ao prêmio, né, do Ano Inesquecível. Uhum. Então vocês querem olhar nas minhas redes, né, Leose no Twitter, The Leose no Instagram, ou meu site leonardooliveira.com.br. Maior site de todos. E ouçam Sede Junina e Bermudas do Sucesso. Tira essa bermuda, faz cara de bermuda, né? Diz pra ficar muda, faz cara de bermuda. Tira essa bermuda que eu quero você muda. Ah, eu amo, gente. Bermudas do Sucesso, mundo particular. Solo de bermuda não vão me conquistar. Não vão conquistar. Eu tenho que dizer que eu mandei isso pra todo mundo. E as pessoas claro. Ficam obcecadas. Inclusive, eu recebi um de volta do... Um amigo meu mandou de volta mais um daqueles. Agora não vou lembrar que era, mas eu acho que era Ariana Grande também. Mas é isso. Então, estamos chegando ao final desse belíssimo podcast. Lembrando que você pode apadrinhar no PicPay e no Patreon, a partir da menor cotinha. Faz tudo, ajuda. E deixe seus comentários também. Gostei bastante que tivemos muitos comentários. Tivemos comentários no Twitter, tivemos comentários no site, tivemos comentários no Spotify. É isso, gente. 200 plays chegou aí. 200 continue mil plays. Assim, que talvez aí a gente descansele, igual até de lá, você tava ameaçando, né? Exato, a gente faça um spin-off com o outro, a gente faça a nova Yellowstone com todo o elenco, novo nome. Isso, a gente faz o log. Exato. Mas então é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Tchau. I think I only want one number in my phone. I might change your contact, but don't leave me alone. You said you like my eyes and you like to make them roll. Treat me like a queen, now you got me feeling thrown, yeah. But I can't hold myself when you get close to me. Baby, my tongue goes numb, sounds like blah, blah, blah. Hey, I don't want no one else, baby, I'm in too deep. Here's a little song I wrote, it's about you and me. I'll be honest, looking at you got me thinking nonsense. Cobwebs in my stomach when you walk in, and when you got your arms around me, oh, it feels so good. Hands are jumping active, I think I got it next but I forgot it. And I can't find my chair, I'm asking last day. I'm talking, hold my buddy knife. I'm talking opposite of stop. I'm talking wild, wild, fly. You gotta keep up with me. I got some young energy. I caught the L-O-V. How do you do this to me? But I can't help myself when you get close to me. Baby, my tongue goes numb. Sounds like baby. I don't want no one else. Baby, I'm in too deep. It's a little song I wrote. It's about you and me. I'll be honest, looking at you got me thinking nonsense. Cartwheels in my stomach when you walk in. When you got your arms around me, oh, it feels so good. Had to hit the octave. Catchier than chicken pox is. I bet your house is where my other sock is. Woke up this morning, thought I'd write a pop hit. How quickly can you take me from the top quiz? Hi, Mom, my mom Kimmel, wish me good luck. Can't wait to read the mean tweet saying I suck. My New Year's resolution is give no fuck.